Eu fui abrir a minha caixa de e-mails e lá estava um e-mail de Guaxinim. E aí é que tá. Meu nome é Gabriel Sévila e... Eu sou o Gustavo e eu não subi com o estalo do Thanos. Fala, moçada, aqui é o Victor e inevitável é me arrepender das coisas que eu falo nos casts por aí. Então, galera, um cast com a duração de Vingadores Ultimato, por essa vocês não esperavam. Espero que vocês curtem e vamos lá pro tema. Vingadores Ultimato saiu no cinema na última quinta-feira e nós três já tivemos o privilégio de conseguir um lugarzinho nas sessões esgotadas pelo Brasil, que já bateu o seu primeiro bilhão mundial em questão de dias. Então hoje vamos conversar sobre Vingadores Ultimato. Quais são as suas observações gerais, planíficas sobre esse filme? William e Victor. Apenas lembrando, tá, pessoal, que a partir desse momento a gente pode dar spoilers, não que a gente vai. Então ouça por sua conta e risco, tá? Não queremos. A gente vai dar spoilers. Como assim a gente pode dar spoiler? A gente vai falar sobre o filme inteiro. A gente vai descrever o filme pra vocês. É assim, gente. Então ouçam com cuidado, todo mundo já sabe. E não estrague sua experiência, sério. Vá de corpo e alma assistir isso. Não corra atrás de notícias. Vá, assista e se divirta. E ó, se você começou a ver esse cast e não assistiu esse filme, irmão, para agora. Entra na internet, compra o ingresso e, mano, vai, é sério. É e compra o ingresso, velho. Vale a pena assistir essa porra no cinema. Tinha gente fazendo transmissão pelo status do WhatsApp, mano. Eu não sei como fizeram isso. Sério, gente, assista isso na maior tela possível. Não veja pelo WhatsApp. Não... Sério, se dê esse presente. Vá assistir esse filme como ele deve ser assistido, que é pagando um puta de um pau pelo que a Marvel fez. Merece o seu dinheiro. Eu sei que às vezes tá caro, às vezes é difícil, mas vá assistir. Espere um pouco, pega a sessão do meio-dia, faz o que der, mas assista que vale a pena. E cara, assim, você pensa, putz, ah, eu não assisti nenhum dos outros filmes. Se você for ver, vai ser da hora, porque, mano, tem umas cenas ali que você, com começo, meio e fim daquele filme, você consegue se emocionar, você consegue curtir, vai ser porradaria de boa qualidade. Então, meu, vai ver. Eu acho que você só precisa assistir o Guerra Infinita. Eu acho que porque eles falam, toda a introdução eles falam. Eles chegam e falam, acabou metade do mundo, foi o cara lá, porra, beleza, vamos resolver, entendeu? Eu acho que a sua experiência vai ser muito melhor se você assistir todos. Vai ser a melhor experiência do mundo. Concordo, mas eu ainda acho que é uma experiência boa você ver só esse filme, cara. Sim, também acho. Entendeu? Eu acho que é uma boa experiência, eu acho que é uma experiência acima da média dos filmes, entendeu? Então, assistam, é um puta de um filmaço. E eu acho que não tem muito o que dizer, acho que a gente pode começar... A gravação já, começar a falar sobre ele nos detalhes, porque tem muita coisa pra falar. Muita coisa mesmo. Então, vamos lá. Então a gente já vai começar descrevendo, já que eu fui o único a assistir duas vezes, já paguei, quererei ir novamente semana que vem e na outra, pra dar dinheiro pra pagar esse filme. Mano, a gente conversou no outro cast sobre se esse filme bater o recorde de bateria. Esse filme vai bater o recorde de bateria. Eu tenho certeza, é questão de tempo, na real. Não, é questão de duas semanas. Cara, vocês acham? Eu acho. Fácil. Cara, ele conseguiu 1.300.000 em 3 dias. É muito pouco, mano. É metade do que o Avatar conseguiu o tempo todo. Já tá entre as 10 maiores bilheterias de todos os tempos. Tirou Harry Potter. Fico triste, mas é por um bom filme, então tá valendo. É, na verdade, os Furiosos, né? Não, mas Velozes e Furiosos é bom, não vem falar mal de Velozes e Furiosos, não. Só hétero gosta de Velozes e Furiosos. Eu acho que o Velozes é bom pra caralho. Você vai assistir o do The Rock? Não, eu acho ele divertido, mas não é bom pra caralho. Não vamos chamar de bom pra caralho. É bom pra caralho, cara, assim, ó. Divertido. Vamos parar pra pensar que a maioria dos Velozes e Furiosos saiu numa época que ainda não tinha Mad Max Fury Road. E antes de Mad Max Fury Road, quais eram os filmes de ação que a gente tinha de 2000 pra cá? Velozes e Furiosos. Filme de ação era Velozes e Furiosos, entendeu? E é maravilhoso. Eu acho os primeiros legais. Agora os últimos eu já achei que já cansou a fórmula deles. Todos são bons. Todos são ótimos, incríveis. Muito bons é difícil. Toretto, melhor família possível. Vingadores. E eu achei incrível que o filme começa sem nenhuma abertura de produção. Começa o filme assim, direto. Pá, começa em cara, uma simplicidade. E começa no silêncio, assim, cara, que é absurdo. Começa mostrando o Gavião, né? Com a filha dele, mostrando que pode ser a Gavião Arqueira no futuro. Talvez eles usem... Ele chama ela de Gavião Arqueira até, né? De Gavião Arqueira. E assim, e você vê que ele realmente é um pai de família que tá feliz de estar ali. Você vê que ele tá Paizão. Com aquele negócio no pé dele. Então, assim, ele aceitou realmente que ele foi preso. E ele tá feliz com isso, porque ele tá podendo viver a vida dele com a filha dele. Com a família dele, na verdade. Então é um começo muito sutil pro que está por vir. E em poucos segundos, assim, você consegue entender o amor que ele tem pela filha, pela mulher, pelos filhos. A simplicidade da vida dele e a felicidade que isso traz pra ele. Isso. Quem ele gosta, quem ele ama. E isso é um tema que vai ser muito recorrente durante o filme, né? Sobre... Apesar de você ser um herói, de tudo aquilo, que te faz realmente feliz é a família, né? Você tá perto de pessoas que você gosta. Tem alguém, é. Seja ela a família que a Viúva Negra diz, né? Que são os próprios Vingadores, ou a família do Tony Stark, a família do Clint e tal, né? Isso é muito recorrente. E a família do Capitão também, né? Que ficou no passado e fala. Ele tá com essa família toda aí, amando, e tem... Mano, é tipo, eu acho que foi das mortes de areinha, de poeira... Eu acho que essa foi uma das mais impactantes, eu acho, até, porque... É, que a gente vê, eu acho que é. Um segundo ali, aí chamam ele pra cá, ele olha pra esquerda, a filha dele não tá mais. E ele fica, ué, cadê? Aí ele vai ver se a filha tá pra lá com a família dele, a família dele também não tá lá. A família dele sumiu também. Cara, e aí mostra, tipo, o vazio que tá ali. E você fica, puta merda. E ele não sabe, né? O silêncio. Ele não sabe o que é. A do Peter é muito impactante, na minha opinião, né, do último filme. Mas... essa passa. Querendo ou não, o Stark já sabia, né? O Tony Stark já sabia o que tava meio rolando, né? Ele não, tipo, caralho, que porra é essa? Entendeu? Só sumiram. Porque não tinham pra onde eles esconderem ali, sabe? Eles estavam no meio de um campo. Então não tem como eles sumirem 2 segundos assim e você entender. E é uma boa escolha acontecer onde acontece, né? Porque deixa mais claro ainda o que aconteceu. Que assim, sumiu. Não tem pra onde você correr. É. E depois dessa cena, a gente vai pra cena do Homem de Ferro, que a gente sabia onde ele tava, mais ou menos, né? Sabia que ele tava no espaço. Conversando com a Nébula. Não acontece que ele tá no espaço junto com a Nébula. E começa ele mandando, gravando um recado pra Pepper Potts. Falando que ele já tá 20 dias ali e que ele vai morrer. Ele aceita que ele também vai morrer ali e ele tá fazendo o possível. É, mas é legal também a interação da Nébula com ele. Isso, mostra como foi esse tempo com ele, com a Nébula, né? De eles sendo amigos e tentando sobreviver, tentando passar o tempo, já que eles não sabiam o que ia ser da vida deles. Cara, é muito foda essa cena. Assim, eu fiquei pouco emocionado pelo fato de eu já ter visto no primeiro trailer lá que ele ia voltar, entendeu? Mas mesmo foi impactante. Assim, foi impactante. Foi muito impactante porque no filme ele tá muito magro. Sim. Já. Isso é um detalhe diferente que mostra o peso do que tá acontecendo. Isso. Ah, galera, isso era uma coisa que eu planejava falar no começo, mas eu quero falar agora. Já vamos jogar agora, eu também quero falar disso. Eu esqueci. Eu quero retificar todas as merdas que eu falei sobre qualquer pessoa no universo Marvel no último podcast, porque, mano, esse filme é tão foda, velho. Esse filme é tão foda. Eu fiquei com vergonha de ter falado aquelas coisas, entendeu? Puta que pariu, velho. Qualquer coisa, né? Ele redime Thor 2. Pra mim, ele redime Thor 2, ele consegue fazer isso. Redime Thor 2. Nossa, só que assim, eu falei assim, eu achei, tava conversando com a galera, eu acho que o Guerra Infinita, como filme, Eu saí mais satisfeito, mais feliz com Guerra Infinita. Só que se você parar pra pensar, o Ultimato é um filme que a gente falou, de 10 anos. Ele é um filme que começa no Homem de Ferro 1 e termina agora. O Guerra Infinita, eu acho que é um filme, se você pegar o filme, o Guerra Infinita isolado, ele, aliás, ele não funciona tão bem, porque ele não apresenta os personagens, que a gente já conhece até, mas ele tem um arco dentro do filme só. Esse arco do Ultimato começa em Homem de Ferro. Sim, entendi, sim, entendi. Mas voltando, aí ele tem a interação com a Nébula lá e tudo mais. E aí já aparece do nada, assim, a gente achava que podia ser algo mágico, como iam inserir a Capitã Marvel com eles, e não. Ela simplesmente aparece e salva ele. Tipo, cara... Praticamente ela é inserida no pós-créditos da Capitã Marvel, né? É. Sim. Porque é onde ela aparece. E assim, muito legal como ela aparece já salvando eles, já mostrando e trazendo eles de volta. Mano, e ela aí, é muito forte, vai. Ela é forte pra caralho, porque ela viajou anos-luz levando uma nave. Sim. Sabe, não, mano? Tudo bem que não tem atrito, né, mas... É, tem isso também. É só não, pegar a inércia. Não, mas ela é muito forte porque... Desceu na banguelinha ali, show, velho. Não, mas ela é muito forte. Só que eu tinha saído desse filme achando que isso tinha sido um puta de um Deus Ex Machina, ela apareceu do nada ali. Só que aí eu fui entender os poderes da Capitã Marvel e ela tem, tipo, noção espacial. Sabe? Sim. Tipo, onde as coisas estão dentro do espaço. E aí, então, por isso que ela conseguiu encontrar o Tony Stark. Entendi, faz sentido. Muito foda, mano. Aí a gente chega e, trazendo o Homem de Ferro pra cá, ele chega no QG. E ele vai conversar. E aí tem um diálogo muito legal com o Capitão América. Sim. Encontra a Pepper. É, ele encontra a Pepper, que é o amor dele. Ele não acreditava que ia rever ela. Rever todos os seus amigos. Foi bonito, hein? Foi muito bonito. E volta aquele diálogo que aconteceu em Avengers 2. Que pra mim ficou melhor depois desse filme. Avengers 2 virou um filme depois desse filme. que melhora aconteceu? Muito. Porque assim, ele fala, ó, eu queria salvar o mundo, eu queria um segurança pro mundo e vocês não deixaram fazer isso. Agora, olha o que aconteceu. E todo mundo querendo, não, vamos atrás do Thanos. E o Homem de Ferro tá totalmente desacreditado. Ele não sabe mais, ele realmente aceitou, ó. Eu perdi o menino. Puta, que cena maravilhosa ele falando pro capitão. Eu perdi o menino. Puta, que coisa linda. E assim, a gente vê ele desesperado. O cara tá realmente desesperado. Ele não sabe o que fazer. Ele perdeu tudo e aconteceu. O Homem de Ferro totalmente se desmanchando em lágrimas, não acreditando que ele perdeu o menino. Nossa. Ele perdeu o garoto. Cara, você sente aquilo. Você sente que realmente ele gostava do garoto e ele tá mal por ter perdido ele. Principalmente com a luta da forma que foi e tudo mais. Realmente fudeu tudo, fudeu a cabeça do cara. E o Rocket fala que teve uma... Não sei, acho que o Victor pode explicar pra gente, porque eu não faço a mínima ideia. Teve um abalo, não um abalo sísmico, um abalo de força, de luz, de qualquer coisa assim, que eles conseguiram identificar aonde o Thanos está. Ah, sim, umas ondas eletromagnéticas, foi? Isso, onda eletromagnética, isso mesmo. Que eles conseguiram ler, tipo, da primeira vez que ele usou as joias, e aí depois que ele usou de novo, tipo, deu a mesma leitura, né? Significava que ele tinha usado novamente elas pra alguma coisa grandiosa. Sim. E aí eles conseguem saber aonde o Thanos está, e a ideia é muito simples, e eu gosto muito dessa simplicidade. Eles falam, vamos lá matar ele. Aí todo mundo, tipo, mano, vamos realmente... Não, vamos lá, vamos meter a porrada do maluco. Aí você fala, não, velho, vocês não podem fazer isso. Não faz isso que vai dar merda. Não, a gente vai lá e vai meter a porrada neles. E realmente eles vão. Eu achei, nessa hora eu fiquei muito empolgado. Eu falei, véi, então vamos então, caralho! Vamos nessa porra, tá ligado? Eu falei, mano, é sério que vocês vão fazer isso? Aí nessa hora eu falei, não, mano, eles não vão resolver a treta tão simples. Não, eles vão. Eles realmente vão. Tipo, o Thor tá totalmente destruído. O Thor tá zoado com isso. Emocionalmente já tá... É, ele tá meio mal com isso. Cara, é muito foda, cara. Aquela frase, eu não tinha pensado nisso quando acabou o Vingadores, né? Da frase, você deveria ter mirado na cabeça. Eu pensei no impacto emocional que teria no Thor, velho. E, puta, eles trabalharem isso. Nossa, foi maravilhoso, cara. Maravilhoso, velho. Porque é foda, porque, assim, ele coloca o peso de tudo nele. E faz sentido, porque se ele tivesse acertado na cabeça, tava resolvido a parada. Exato. Não teria sido do jeito que foi. Ok, a culpa não é só dele, mas, assim, ele puxa pra ele e eu acho muito foda. Eu acho muito legal esse impacto que dá no personagem de, assim, eu poderia ter salvado todo mundo e não salvei. Eu acho muito, mas muito bom eles fazerem isso. Cara, é muito... Nossa, é muito foda essa cena, velho. E aí, não, antes até deles chegarem lá, né, aí tem a cena do Thanos, cara. Que mostra o Thanos lá e, cara, que cena maravilhosa, velho. Comendo plantinha, né, comendo umas frutinhas. Nossa, velho. O braço, do jeito que ele anda, que ele perdeu o peso do braço, ele anda meio torto porque ele não tem balanço. E ele andando meio mancando, porque ele tá fudido. Na hora que eu vi ele mancando, eu falei, caralho, o que tá acontecendo? Mano, será que rolou algum envelhecimento, deu alguma merda, entendeu? Fiquei nessa coisa na cabeça, né? Aí depois que acontece, eles chegam no lugar, eles estão na nave ali. Quando eles estão navegando, porra, super tranquilo, super de boa. Aí o que acontece? A Capitã Marvel faz o reconhecimento, fala, não, só tem ele nesse planeta. Você já começa a pensar, mano, não, velho, não é possível que eles vão fazer essa merda de novo e vai... Mano, eu vou ficar puto. E acontece a cena mais improvável da face da Terra. Eles chegam e em simplesmente 3 movimentos, eles cortam o braço do Thanos. Vem um, puxa o braço, o outro aparece, o Thor vai lá e plau, cortou o braço, acabou. E você toma um susto quando você tá na sala, porque você não espera que vá acontecer aquilo. Na sessão que eu assisti, foi a sessão da meia-noite, todo mundo dá um pulo, tipo, puta que pariu, e agora? Mano, tem gente enforcando, você tem o Hulk na Hulkbuster, porque ele ainda não tava controlando o Hulk, ele tá segurando, tipo, ali, na força da Hulkbuster, e chega o Thor, e, mano, eles têm um diálogo ali, e algo que eu gosto muito, muito mesmo. Você não vê o Thor tentando... O Thor, não. O Thanos tentando escapar daquilo. Ele realmente aceita. Ele fala... Ele se entrega, né, mano? É. Você vê que ele está incomodado de estar ali, mas ele não está lutando contra. Ele se entrega e aceita. E aí, puta, ele fala que ele destruiu as joias do infinito. Ele chama as nebulas de filha, mano. Ele chama a nebula de filha, tenta ser cuzão. E assim, ele falou, eu destruí as joias do infinito, não tem como voltar atrás. Nesse momento, você vê o Thor triste, acabado, ele vai lá e corta a cabeça do Thanos. Com um movimento, tipo, é isso, cortei a cabeça, foda-se. E nossa, não tem cara, como você não se surpreender com essa cena. Eu comecei a gritar no cinema nessa hora, porque eu achei... Cara, eu achei de uma coragem, tá ligado? Da franquia mesmo, tá ligado? Sim, arranca a cabeça. Uma coragem ímpar, velho. Um bagulho tipo, mano, beleza. Ah, tem o Thanos lá, pá, matou. Caralho, velho, tá ligado? Tipo, sabe esse maluco que deu problema no último filme inteiro? Então, eu corto a cabeça dele com 10 minutos de filme. E aí, cadê seu Deus agora? Mano, é muito foda. Tipo, você não espera, você não espera. Todo mundo tá falando, ah, eu sabia que ia acontecer isso. Mas eu não vi ninguém falar que o Thanos ia morrer com 5 minutos de filme. E se você falou, amigão, você tá mentindo. Não tem como, não tem como então, você... Então, que eu via era que, assim, os Vingadores iam atrás do Thanos pra vingar a Terra, iam tomar uma sarrada fodida do Thanos e ia voltar pior ainda pra casa. Era isso que todo mundo falando. Era isso que tava sendo desenhado, era o que né? Eu pensava também, era o que eu pensava também. Tipo, se você for ver, eles tomam uma surra, voltam mais fortes. Foi isso que a gente aprendeu com os desenhos desde então, né, gente? A nossa vida é assim, vai lá, treina melhor e mata a pessoa. Mas não, eles resolvem isso. Você vê que o Thor fica realmente mal com isso. Ele fala, agora eu acertei na cabeça. Só que você não fica feliz com isso, você fica triste quando ele fala isso. Porque você sente o peso no que ele tá falando, de tipo... Cara, realmente, ele acertou na cabeça, mas e aí? Não mudou o que aconteceu. Não mudou nada, né, tipo, mano? Tipo, a vingança não mudou nada. Eles mataram o Thanos, mas só isso. O problema, o vilão desse filme não é o Thanos. O problema desse filme, o vilão dele é como eu vou trazer minha família de volta. Cara, é essa a motivação e tudo que leva. Aí depois dessa cena a gente tem um corte de 5 anos que todo mundo fica assustado, tipo, calma aí, 5 anos depois? Não vai resolver a parada, não. Não vai voltar, tá ligado? É isso aí, ó. É o que aconteceu, entendeu? Nossa, cara. Mano, e tipo, nossa. 5 anos se passam e você fala... Não, aí nesse momento já quebrou a expectativa de todo mundo. E a esperança, cara. Ninguém mais tem esperança, tá ligado? Eles realmente aceitam a vida deles e seguem. Aí você vê, tem uma cena muito legal, eu gostei Nossa, muito dessa cena. Eu gostei dessa cena, hein? Porque ela é respeitosa. Isso, que é... O Alcoólicos Anônimos do Capitão América. O Alcoólicos Anônimos do Capitão América. Nossa, é muito legal. Que ele fez, a iniciativa é dele, não sei se deixa claro isso no filme, ou se eu vi em alguma entrevista depois, que assim, Sim. ele tentou fazer isso. E é o espírito do Capitão América. Ele é o espírito de salvar o mundo, entendeu? Só que assim, ele vai salvar, tipo, pessoa por pessoa, tá ligado? Porque Sim. não tem mais vilão, né? Tipo, não tem alguma... Tá ligado? Não tem... Isso é muito foda, cara. E agora, assim, eles conversando, assim... E é uma cena muito simples, que não tem evolução nenhuma, é. Mas é muito tocante do cara. Eu não tinha conseguido sair com ninguém, eu saí com essa pessoa e a gente marcou de sair de novo. Meu, tipo, o cara falando eu sair com ele, eu achei incrível. Cara, eu achei... Assim, nem lembrava, tá, Gabs, que ele fala que eu saí com ele, porque pra mim... Eu fiquei tão triste, tipo, caralho, velho, realmente... Não, é pesado o cara explicando que assim, ó, é o segundo encontro que a gente teve. O primeiro a gente chorou pra caramba. Esse é o segundo. Ele chorou depois da salada. Ah, e você? Eu chorei depois do... Vocês sentiram que era alguma coisa, tipo, de filho, algum parente, tipo, que perderam... O que vocês sentiram que era? Eu senti que era alguma coisa de filho. Não, é no encontro no Tinder, sabe? É no encontro. Sério? Encontro. Esse, era esse mesmo, o diretor... O cara que faz o... Eu não entendi isso, não. Personagem, o cara que faz personagem é um dos irmãos Russo, é um dos diretores do filme. E eles falaram que eles queriam fazer essa cena assim, e como eles, o personagem, pra trazer, começa a trazer a inclusão de pessoas do universo Marvel. É muito sutil, mas é muito verdadeiro, cara. Eu achei muito bonito. É, tipo, você... Mano, pensa que 50% das pessoas que você conhece sumiram. Ou às vezes nem, às vezes 90%. 90% da sua família sumiu, que nem do Clint, do Gavião Arqueiro. E é isso, sabe? Sumiu e, cara, estão tentando resolver. Estão tentando seguir, na verdade. Eles aceitam que realmente perderam tudo e vão tentar resolver, aceitar isso. Que é muito legal. Isso é uma crítica que eu tenho ao filme. Só que, assim, eu entendo totalmente. É só uma coisa que eu imaginei que poderia acontecer, mas que não aconteceu. Mas foda-se, que eu gostei, tá? Que essa é a única cena que fala sobre o mundo, né? Sobre como o mundo se tornou depois, entendeu? Eu esperava ver um pouco mais, tipo, puta, o que aconteceu? É que mostra muito a visão dos Vingadores, o que aconteceu. Sim. Eles dão muita tela pra os sentimentos dele, e isso pra mim é suficiente no filme, é sensacional. Tá ligado? E tem um pouquinho depois disso, que aí é a cena que a gente vê quem virou a dona da porra toda dos Vingadores. Sim. Que é a Viúva Negra, que tá com o cabelo bonito pra caralho, hein? Puta Nossa. Que pariu, que mulher, velho. Que mulher maravilhosa. Não, aquela atriz dela ficou muito show, velho. O cabelo dela ruivo ali, eu curti pra caralho. Mas não vou falar de moda nem de beleza aqui. O cabelo dela é ruivo, só que ela tinha tingido de loiro, né? E aí foi a raiz transformando foi e virou mudando, um ruivo californiano. Tá. E o pessoal tava zoando, nossa, o mundo acabou e eles estão fazendo o cabelo. Amigo, você quer o quê? Ela não fez o cabelo dela só cresceu. Não, mas tem galera fazendo, tipo, a Capitã Marvel e, mano... A Capitã Marvel, o... Capitã Marvel, o Clint, o Homem de Ferro. Amigo, foi 5 anos, você queria o quê? Ah, é, mano. Deixa o Clint fazer a tatuagem dele, porra. Se fosse velho. Uns 2 dias, até beleza, mas foi, porra, foi 5 anos, foi tá ligado? Foi 5 anos, cara. 5 anos é muito tempo, muito, muito tempo. Aí a gente tem ela fazendo lanche... Puta, uma simplicidade dessa cena que eu acho muito foda. Ela fazendo lanche e discutindo com o pessoal. Com máquina de combate, que você entende que ele tá a serviço do governo ali. Ele tá trabalhando pro governo no mundo inteiro. O Rocket tá no meio do nada, no meio do espaço, fazendo as coisas dele. Com a Nebula, eles ficaram amigos, né? Tão trabalhando juntos. Aí você tem a Capitã Marvel falando, ó, gente, eu não posso depender só do mundo, da Terra, não. A Terra já tem vocês. Eu preciso ajudar o universo. E, cara, pra mim, isso é uma coisa muito boa pra não botar ela o tempo todo com eles. Porque, mano, ela é muito apelona, cara. Na real, é isso. Ela é o Superman da Marvel, então, tipo, mano, a gente tem que fazer... Segurar. É, tá ligado? E tinha que dar uma desculpa pra ela não estar o filme inteiro ali. E a desculpa isso. Que deu é muito boa. Ó, isso. Não é nem desculpa, eu tenho que ajudar o mundo. Tá resolvido. Sim, é uma razão, né? Isso. Isso é muito foda, cara. Mas ó, vamos parar um minuto pra apreciar o cabelo da Capitã Marvel, velho. Ficou foda. Ah, ficou maneiríssimo. Nossa, cara, pô. Pariu, velho. Que mulher maravilhosa, velho. Não, o hairstyle desse filme tá ótimo. Ele tem o Moicano do Gavião Arqueiro. O Moicano do Gavião. Verdade, verdade. Tá na hora também, tá na hora. Ficou foda. O Moicano do Gavião ficou foda. Pra você botar o Moicano e ficar foda? É. Hoje em dia, nos anos 2019, amigo, é difícil, viu? Nos anos 90, Roubava. Você tá ouvindo aí em 2012, 2011, que voltou no tempo? Então, saiba que 2019 é uma bosta isso aí. É, 2019 é barulho. Não façam isso hoje em dia, gente. Porra, eu gostava do meu Moicano, tá? Eu tive Moicano também. Eu tive no ensino médio. Quando vocês tiveram ele, gente? Então, ensino médio, faz um tempinho, eu tô formado na faculdade. Eu tirei no ensino médio também. Aí beleza, aí a gente tem o Capitão América. Não, eu preciso comentar antes disso aí, que nessa cena, enquanto a Viúva Negra tá conversando com todo mundo e ela fica olhando pro Patrulha lá, o Patrulha de Ferro, o olho da Scarlett Johansson chorando, cara. Que o olho dela tá um navio de lágrimas. É bizarro. Na hora que ele fala ainda que o cliente passa pelo México e ele não achou, e ela pede pra ele, por favor, achar ele pra ela. E ela senta com um sanduíche dela, cara, o olho daquela mulher... Aí você entende o porquê ela recebe mais que os outros, velho. Porque ela entrega mais personagem que os outros. Ela tá justificando o pagamento aí. Ela e o Homem de Ferro, eles justificam o que eles recebem nesse filme. Mano, o Homem de Ferro é bom, cara. Nossa, cara, o Homem de Ferro é bom, velho. Puta que pariu, caralho, que Vitor Babaca era aquele, velho. Que tava no outro cast, mano. É, puta que falou mal. Falou véio. Que ele não entrega falei personagem, mal, viu? Falei mal. Aí na sua cara, se fode aí. Olha a evolução de personagem aí na sua cara. Queimei a língua, cara. Queimei a língua mesmo. É, não tem evolução de personagem. Tá bom, então. Toma essa aí na sua cara. Não, eu estava errado. Não ouçam a minha opinião anterior. Não, ouçam o podcast, mas não ouçam a opinião anterior. Ouçam pra me xingar depois. É, pode xingar. É. Eu deixo. Tá liberado xingar o Victor. Ele merece. Tá liberado. Aí a gente tem o Capitão América chegando e parece, não sei se deu a entender isso pra vocês, eu senti que talvez ele não esteja mais tão próximo assim dos Vingadores. Ele tá com eles, mas não é aquele cara presente liderando. Parece que talvez ele deixou um pouco de lado. Talvez porque ele tenha meio que perdido a Batalha de Wakanda. Meu, não, perdeu a Batalha de Wakanda. Não, eu acho que não tem nenhum porquê. Eu acho que assim, ele aceitou a situação. Ele tá tentando ajudar o mundo de outra forma. Ele não que perdeu as esperanças, só que talvez ele esteja direcionando os esforços deles pra outras coisas. Pra ele não tá ali naquela reunião. Ele só seguiu a vida. Eu gostei disso, não achei ruim não, tá? Sim, achei bem legal. Bom. Legal, ó, ele fez o que podia e tá ajudando de outras formas. E aí tem aquele diálogo, eu gosto muito desses diálogos simples, né? Que é um falando com o outro sobre amenidades da vida. E ele falando, você viu que surgiram baleias na baia? Isso não acontecia há anos. Aí a viúva fala, não venha querer me dizer que isso que foi bom alguma coisa que aconteceu. E você entende, porque assim, não é bom o que aconteceu, mas querendo ou não, trouxe algumas coisas boas. Cara, humano a menos sempre é bom, né? Vamos combinar? É lógico. Com certeza, é a solução pro mundo. Talvez Thanos não esteja tão errado. Mas... É isso, cara. Tipo, aconteceu, beleza, vamos tentar sobreviver. Agora, corta pro galpão que tá a van do Homem-Formiga. Isso. Aparece aquele japonesinho lá do CB no caso. por 3 segundos. Que é muito legal. Que eu gostei, por sinal, viu? Eu gostei também. E aqui os diretores, eles são diretores de community. E ele fazia community. E aí eles botam... Ele deve ter mandado um zap. Ô, irmão, me dá uma ajuda aí. Eu quero participar do universo da Marvel. Me ajuda, me coloca no filme. Claro, meu amigo. Coloco sim. Toma aí essa cena maravilhosa, por sinal. Muito legal. Maravilhoso. Ajuda a Mickey Mouse. É maravilhoso. Eu tô tentando entender isso ainda, sabe? Porque é um puta de um Deus Ex Machina. Cara, mas assim... Não é Deus Ex Machina não, velho! Lógico que é Deus Ex Machina, deve ser uma coisa que você não espera... Isso seria Deus Ex Machina se acontece na semana que precisa. Mas passou 5 anos. 5 fucking anos. 5 anos. Isso, cara. Essa cena, ela é a cena mais quadrinhos desse filme, cara. Porque quadrinhos é assim, tá ligado? Tipo, acontece um bagulho nada a ver... Eu não sei, tipo, o cara vai lá e, tá ligado? Isso é muito quadrinhos, cara. É isso, legal, tipo, lembrar que no final é isso, tá ligado? Sim, é uma quebra de expectativa e tudo mais. Tem uma outra cena lá na frente que eu também acho que é full quadrinhos, que também já vi galera não gostando e tal. Mas, cara, é isso, cara. A gente, tipo, tem que avaliar esse filme como um filme de quadrinhos também, entendeu? Quadrinhos. Eu não acho Deus Ex Machina. Eu tenho outras cenas que eu acho mais no próprio universo da Marvel, mas isso eu aceitei. Porque, mano, já se passou muito tempo, cara. Não aconteceu, tipo, na semana que eles precisavam que acontecesse. Tipo, mano, já aconteceu faz muito tempo e, velho, é isso. Aconteceu e o Mickey Mouse salvou a Terra. Não, eu acho que foi de propósito mesmo, esse negócio de Mickey ser o rato, né? Se não foi, que puta, que bagulho da hora. Entendeu? Que legal aparecer o Mickey aí participando no universo da Marvel. Aí a gente tem ele, e assim, ele volta... Cara... Perdidaço assim, também. Ele volta perdidaço, e é muito bonito ver que até o Scott Lang, né, tem uma cena emocional maneira, que é ele tentando entender o que aconteceu com a família dele. Cara, e vocês gostaram da filha dele tá viva? Eu adorei isso, cara. Porque se ela tivesse morta também, eu ia falar, caralho, mano, os caras... Conveniente, todos morrer. Familiares, tá ligado? É, eu gostei que, tipo, eu ela tá viva... diferente. E é legal que parece que isso dá esperança pra ele de, tipo... Não sei, eu posso estar viajando demais e talvez esteja. Mas, tipo, cara, minha filha tá viva, eu quero que a filha do Clint também esteja viva. Alguma coisa assim, sabe? Tipo, não é porque eu perdi... que eu não vou querer ajudar, conforme um personagem aparece aí. Talvez não tenha gostado dessa atitude, mas entendo. Mas assim, não é porque eu tô bem que tá tudo bem. Não, tá uma merda e eu vou tentar ajudar. É. E ele sai correndo, correndo, correndo pro negócio dos Vingadores e ninguém acredita que ele tá ali. Tipo, oi? Calma aí, velho. Não, você não pode estar aqui. Isso é uma gravação e tudo mais. Aí até pergunta, né? O Capitão América pergunta pra Viúva Negra. E ele chega, mano, chapadaço. Ele chega, tipo, tive uma ideia radical, a gente precisa fazer acontecer. É muito boa essa cena, porque ele chega assim, vocês manjam de física quântica? Só pra puxar a conversa. Aí ele fica, tá, eu tenho uma ideia doida. Aí ela vira, eu recebo e-mail de Guaxinim. Eu achei sensacional. É muito bom, cara. E o humor tá muito bom, né? Tipo... Eu gostei, cara. Eu gostei porque o humor, ele tá sim, triste até aí, tá ligado? Ele é um humor, mas você sente a vibe triste no fundo do personagem, cara. Eles não falam como se fosse uma piadona, assim, sabe? Tipo, eu gosto muito das piadas do Rocket. Tipo, tudo acontece com o Rocket. Tem uma cena que quando o Homem de Ferro tá no QG e aí o Rocket começa a falar... O Homem de Ferro fala, caraca, eu pensei que você era bicho pra você. É muito bom, velho. Isso é muito bom, cara. E é legal essa dualidade do Rocket de, tipo, ele ser full putaço, mas ele ser fofinho, tá ligado? Uhum. É maravilhoso. É a personalidade errada dentro do corpo, sabe? Cara, eu quero comentar todas as piadas do Rocket, então vou fazer um objetivo, tentar lembrar o máximo possível. Continuando, né? ele tenta falar da viagem do tempo. Isso, aí ele fala do conceito de viagem no tempo, que se passaram 5 anos, mas pra ele só se passaram 5 horas. E, assim, talvez fique meio confuso pro público entender. É até pra mim, não pro público, tá? Pra mim, entender já é difícil, porque eu não entendo porra nenhuma de física, nada assim. De viagem no tempo, e sempre é muito difícil explicar, né? Conceito de viagem no tempo. Mas eu gostei do conceito que eles usaram. Eu gostei do conceito que eles usaram, tipo... Não, que eu falei que eu achei um conceito básico também. Eu achei um conceito básico pra ficar melhor o entendimento e não dar erro, cara, mas assim... Eu não achei básico não, cara. Eu achei que eles até exploraram umas paradas. Talvez foi só pra fazer piada, que foi bem complexo. Tipo, a parada dele virar bebê, dessas porra, tá ligado? Se for parar pra pensar, isso é bem complexo, tá ligado? Sim. Mas assim, o que eu gostei foi assim, que tudo que eu tava esperando era, ah, eles vão voltar no passado e vai mudar e vai, tipo, entendeu? Mudar tudo. Isso é muito complicado, tá ligado? E aí eles falaram, não, a gente não pode fazer isso, a gente vai voltar e vai ter que trazer pra cá e agir aqui, daqui pra frente que vai mudar, tá ligado? Isso eu gostei, daqui, cara, isso eu gostei isso pra caralho. É, seu passado vira seu futuro, né, no momento, isso. Tipo, ele não é seu passado, ele é seu futuro. Isso aí, e aí, beleza, e aí eles falam, ó, a gente precisa... Eles esquecem disso no final, mas eu então, exatamente, porque assim, isso é também outra coisa que o quadrinho faz, né? O quadrinho cria regra e depois caga a regra. Que não, a regra é essa, caguei. Aí, beleza, aí eles vão atrás do Homem de Ferro. Que, cara, ele realmente fez igual o Clint, né? Ele foi morar no interior, construiu uma casinha dele, e é isso, tá seguindo a vida dele. E tem uma filha. Uma filha muito linda e uma fofinha. Uma filha muito fofinha, nossa, cara. Que fofa aquela criança. Puta muito merda. Muito fofinha. E aí a gente já tem um possível spoiler do que vai acontecer no futuro, desse mesmo filme, e a gente não percebe. Que é a máscara da Capitã Resgate. Eu fiquei confuso com Resgate. É, da mulher da de Pepper. Ferro. Da Pepper de Ferro. Da Pepper. É só, Pepper é só Resgate, só. Caralho, Pepper de Ferro. Puta nome foda. Parece... Caralho. Nome de banda indie. Parece aí. Caralho. Da hora. Parece caralho, foda. Aí... Parece caralho. E assim, e quando eles chegam, o Homem de Ferro tá realmente... triste de ver ele, tipo, mano, não conversa comigo, velho. Não, ele tá feliz, só que ele sabe que vai dar merda. Sabe, é, assim, cara, eu tô feliz com vocês. Cara, sabe o que é foda? Mas... Ó, isso foi uma coisa que eu achei, é a minha opinião, não sei se vocês vão concordar. Eu acho que ali ele já percebeu que, tipo, mano, eu vou ter que fazer alguma merda, entendeu? É. Eu vou ter que fazer, e ele ia fazer, tá ligado? Ele titubeou meio, tipo, nas aparências, entendeu? É. Não, mas ele titubeia porque ele pensa na família dele. É, não, mas eu não acho que em nenhum momento ele realmente não iria fazer, entendeu? É, eu também não achei. Eu acho que a vontade dele era fazer, só que ele tava com medo. Medo de perder tudo que ele já tem hoje. Eu acho que era o contrário, cara. Eu acho que a vontade dele era de não fazer, mas ele não ia conseguir não fazer, entendeu? É legal essa dualidade, né? A gente pode ficar discutindo aqui, tipo, e é muito legal. É, fala, cara, caralho. É um personagem complexo, né? É, nossa, tem uma evolução de personagem, né? Exatamente. Puta, imagina! Que legal, né, Victor? Ai, cara. O Victor do passado deve estar muito puto, velho, se eu visse isso. Ah, tá certo, errei assunto. E tem um diálogo legal ali de tentando explicarem pra ele... E ele fala, não tô afim, valeu, obrigado, se quiserem fica pro almoço, mas a gente não conversa sobre isso. E passa, e simplesmente, ó, não vou ajudar e é nóis. Aí só, a gente precisa da ajuda de outra pessoa. E aí eles vão atrás do Hulk. Nossa, velho. Nossa, eu me caguei de rir nessa cena, velho. Eu vi pra caralho também. Eu tomei um susto, eu falei, tipo, oi, o Hulk bonzinho? Mas tá muito legal, velho, ficou muito, nossa, muito, cara, muito tá bom, nossa, cara, tá muito mano. Comédia. Tá muito comédia. Nossa, cara, muito tipo, bom. Ele tirando foto com as meninas, eu achei muito da hora. Nossa, é maravilhoso. Ai, tira uma foto comigo. Ele fazendo um dab no final. Muito bom, cara. O que é Rook Pai, não é? É Rukal, é tipo um tchau. É tipo um... É, Rukal, é. Mano... Ai, ô, Scott Lang, você quer tirar foto comigo? Eu sou o Homem-Formiga. Não, tira uma foto comigo, eu sou Homem-Formiga. Aí não, depois, eu vou capaz? Não, eu acho que ele tira uma foto com você. Não. Cara, faz sentido isso daí, porque o Homem-Formiga, ele nunca foi famoso. Ele nunca fez uma missão que as pessoas viram, tipo, que nem o Hulk. Isso, hein? O Hulk foi lá, apareceu, entendeu? É legal isso, tá ligado? Que o poder dele ficar grande e ficar pequeno é meio X. Eu acho da hora. Mas não, eu acho da hora também, mano. Não é algo que se vende, vamos concordar, né, gente? Tipo, legal, mas nem tanto. Eu gostei muito do jeito do Hulk nessa cena, cara. Porque faz muito sentido. Tipo, ele é um cara inteligente e ele meio que se uniu com o Hulk. Que você percebe que no Hulk, no Thor Ragnarok, ele virou tipo um abacão que se acha fortão. Então... Sim, se você misturar as personalidades, dá isso, sabe? Tipo, alguém inteligente que é meio arrogante, meio babaquinha, eu acho legal. Não, eu achei divertido pra caramba isso, muito, muito mesmo. Sério, a Marvel acho que acertou pra caralho. Pra caralho. E aí eles começam a fazer o lance de viagem no tempo, né? Eles começam a tentar explicar, tentar entender como vai se acontecer isso. E tem umas cenas muito engraçadas. É, o Homem-Formiga voltando no tempo. Aí isso. Ele volta velho, ele volta criança, ele volta adolescente. É muito bom, cara. Viu, mas antes disso tem uma cena que é muito forte, pra mim, pelo menos. Que é a cena que o Stark descobre... Ele resolve lá, né? É que acontece em paralelo, depois, né? Dá a entender que ele não é paralelo. É antes, não é? É antes. Acho na... É, porque depois não, que acontece, depois. Logo depois que não, acontece... Acho depois, sabe porque acontece isso do Hulk, aí depois corta pro Homem de Ferro descobrindo isso. Isso, aí o Formiga, na hora do Formiga beber lá, ele já chega com o carro logo em seguida. É que acontece, pra mim acontece em paralelo, mas também paralelo, quero muito comentar essa cena. Eu também quero. Muito do porque, caralho. Cara, nossa, velho, a relação dele com a filha, mano, aquilo me destruiu, velho. Ah, mano. Nossa, eles colocam essa cena única e exclusivamente pra você ficar mais triste ainda. Exato. Tipo, você não tá triste o suficiente, você não gosta desse personagem o suficiente, calma aí então, olha o que eu vou fazer com ele no final olha do filme. Olha que ele é um humano, esse filho da puta. Ele tem um coração no final. E, cara, e é muito fofinho, vocês sabem que ele tem um coração no final, dói. Que eu pego na minha filhada, então... Ouvir aquele Eu Te Amo 3000 é muito, mano. Pega nossa, pra caralho. Cara. E depois aquela brincadeirinha que ele faz com a Pepper, acontece realmente, tipo, ela falou que me ama 3000 e você? Ela não falou que ama 3000 pra você, né? Tipo, puta, é um negócio tão simples que acontece tanto no dia a dia. No dia a dia, Você fala, não, velho... E a atuação do Robert Downey Jr. nessa parte é inagualável, cara, é bizarro. Puta, é muito legal, muito, muito legal mesmo. E você vê que ele tá estudando sobre viagem no tempo de uma forma assim, o trampo do final de semana, sabe? A minha filha foi dormir, não quero assistir TV, vou abrir isso daqui e tentar resolver. Ele abre no meio da China, sala de jantar. É, tipo, calma aí, boom, tá ligado? Eu pensei que era tipo um porão, mas ele tipo atravessa o sofá ali já. E a Pepper nem liga, é muito legal isso porque, tipo... Na realidade dela, ela já tá acostumada com isso, tá ligado? Tipo, sim, mano, eu sempre cara, assim, mas Tony. Assim, eu não achei que foi essa parada de, tipo, ah, trampo de final de semana eu vou fazer. Eu achei que, tipo, ele ficou muito com aquilo na cabeça depois que o cara ficou, e aí, depois que o cara falou. E ele tava, sim. Tipo, mano, tentando resolver sim. Mesmo, entendeu? Não, ele tava tentando resolver, mas não era a prioridade. A prioridade era colocar a filha dele pra dormir. Sim, isso a prioridade percebeu. Continua sendo a minha família. Se eu tiver tempo, eu te ajudo. Uhum. E isso é muito da hora. Eu curti pra caralho isso daí. Também. Aí a gente tem a cena que a gente comentou e ele fala, eu sei resolver isso. Ele fala pra Pepper, eu consigo ajudar eles. E aí, o que, cara, que eu é faço? É incrível, né, mano? É ser muito foda. Ele fala assim, eu descobri. Ela fala, tipo, o quê? De compostagem? Não, eu descobri viagem no tempo. Eu sei como funciona. Caralho, tipo, não eu descobri, sei lá, passar sabe, nessa tipo... fase no videogame. Não, eu sei fazer viagem no tempo agora. Aí você fala. Mano, que cara foda. E aí vem mais uma dualidade foda dele de tipo, beleza, eu sei, o que, que eu vou fazer com isso agora? Tipo, eu vou ajudar o pessoal mesmo ou não vou? Uhum. Aí ele conversa com a Pepper. De tipo, e aí, eu descobri, como a gente vai fazer? E você vê que ele pergunta pra ela, sabe? Não é uma decisão só dele. É uma decisão dos dois. Sim, tipo, sim. Cara, ó, a gente é um casal, e aí? O que, que eu faço? E a Pepper, conhecendo ele, fala, faça o que você acha melhor. Ajude, mas volte pra casa. O que é muito da hora. Muito da hora mesmo. E aí, nesse momento, você sabe que ele não vai voltar. Nesse momento, você já fala, ih, cuzão, coitada da menina. Cara... Tipo, velho, pra quê, sabe? Pra quê fazer isso? Mas beleza, a gente aceita. Aceita pra caralho, porque foi muito da hora. Nossa, foi incrível, filho. Mano. Tá. Enquanto isso, estão tentando fazer a viagem no tempo lá. Só que o principal ponto é que ele descobre não é como fazer a viagem no tempo. A viagem no tempo eles já sabiam fazer. Mas eles não conseguiam fazer voltar e nem conseguir ir pra um período exato do tempo. Como diz que... É, tipo, ó, eu quero ir pra dia tal... Digital época. Não, eles não sabiam fazer isso. Eles só mandavam de volta no tempo e meio que... E você ia se ajustando ali no meio. naquele vórtice que você passava. E ele descobre o quê? Ele descobre como você ir pro ponto X e você voltar pro ponto zero, nesse caso. É um GPS do futuro. Saiu. É um GPS do futuro. E essa é a grande descoberta dele. Não é a viagem no tempo, mas como voltar e como você chegar exatamente onde você tem que ir. E aí, conforme tá rolando lá do Hulk, a gente vem pra cena que ele chega. Cara, e é muito legal a cena que ele chega, porque ele fala, ó, não comenta. Ele vê o homem de o Capitão América e ele traz o escudo, que o Capitão América tava sem escudo, né? Na Guerra Infinita ele tava usando o escudo de Wakanda, não tava usando o escudo do... Ele perdeu no... Ele soltou no Guerra Civil, né? Ele deixou pra trás no Guerra Civil. Isso, porque quem tinha feito era o pai do Stark e tudo mais. Ele fala, não, quem ficou no Guerra Civil com ele, quem ficou com o escudo foi o Tony. Isso. E é legal essa piadinha. Piadinha muito Homem de Ferro, né? E tipo, ó, só não comenta com ninguém que eu não trouxe presente pra todo mundo. Mano, você tá dando o fucking escudo do Capitão América e você tá fazendo piadinha, saca? É muito legal, velho. Eu achei muito foda isso. Eu adoro. Cara, é muito aí, bom, velho. É muito bom. É um personagem... Eu não gostava tanto. Eu sempre achei meio babaquinha. Mas nesse filme ele ganhou muito pontos comigo. Não que ele precise ganhar ponto comigo, Gustavo. Quem sou eu na fila do ponto? Tá ligado? Mas eu gostei mais dele ainda, desse filme, por conta... E comentando sobre... Já que a gente tá falando dele também. Eu acho que dos atores da Marvel, assim... Ele foi o que mais encarou o personagem, tipo, fora da tela... De vender a ideia de ser esse astro de filme de herói. Sabe? Sim. Porque quando ele entrou no Comic Con, depois acho do Homem de Ferro 1, eu acho, porque ele entrou com umas rosas, ele entrou com uma luva de combrinho na mão, com o brilho do jatinho, do Homem de Ferro na mão. E ele, tipo, ele encarnou um jeito do Robert, do Tony Stark pra ele também. Caralho, que já era meio parecido. Eu tô arrepiado lembrando disso, velho. Tipo, faz muito tempo, cara. O personagem, faz muito tempo. E aí ele meio que... As pessoas têm no seguir o que ele fez ali no começo agora, sabe? Cada vez mais. A própria DC com o Aquaman entrando um dia lá com o tridente e tudo mais, fazendo barulho. Uhum. Cara, isso é incrível, porque é isso que a galera quer. O show, ele tá saindo do filme, sabe? Ele tá... Tudo que é canto. Não é mais só um filme, né? Você tem que comprar tudo. E eu lembrando, eu vi até um meme ontem, de tipo, cara, quando você confia no seu taco, né? A descrição do Twitter da Brie Larson, lá da Capitã Marvel, tipo, tem um monte de coisa. Atriz, faço isso, faço aquilo. A descrição do Robert Downey Jr. é tipo, realmente, você sabe quem eu sou. Tipo, eu não preciso falar pra você quem eu sou. Se você tá aqui, você sabe quem eu sou, tá ligado? Eu não preciso te explicar quem eu sou. Eu ri pra caralho disso, de tipo, realmente, o cara conseguiu... Ele vai ficar muito marcado pelo Homem de Ferro, não tem como. Mas talvez seja um fardo que ele goste. Eu não sei se ele vai ficar muito marcado, porque ele já era um puta ator antes, já, sabe? Então já fez muita coisa boa. Não, ele fez muita coisa boa, mas não era o Homem de Ferro. Mas esses filmes anteriores é tipo, o Homem de Ferro fazendo filme, entendeu? É. Ah, quem fez isso? O Homem de Ferro participou do filme. É um papel muito grande, cara. É um papel maior que ele, é larger than life. É. E aí... Eles falam, ó, beleza, eles descobrem como voltar com uma cena muito legal. Tipo, ó, a gente precisa fazer um teste. A gente precisa fazer um teste. E quem faz o teste? O Ronin. Que... Ah, a gente não... Não, calma aí. Teve uma formiga testando, né? Ele cagou tudo. Tem um homem... Não. Não, na verdade... Eles falam que eles precisam juntar a equipe, né? É isso. Isso, porque o Ronin precisa estar ali com todo mundo. Aí realmente nem eles vão atrás. O Thor também, né? É, eles têm que buscar o Thor. Gente, é ótimo o Hulk numa caminhonete. Nossa, isso, mano. Essa cena é muito engraçada. Tipo... Ele é muito fofo, ele abraçando o joelho. Ele abraçando o joelho de boazinha, sabe? Tipo, beleza, vamos lá, tá legal aqui, tá ligado? Calmíssimo, de borracha. E é legal que ele vai buscar, porque ele fez o Thor Ragnarok com o cara, né? Sim. É, então tem intimidade com o cara. Ele é mais próximo, né? É o mais próximo. Aí, já que ele é o mais próximo, ele vai buscar. E assim, Asgard veio pra Terra, que eu achei muito legal. Tipo, cara, eles realmente perderam tudo. eles precisam se instalar em algum lugar. E eles se instalam na Terra. Eu gostei muito. Achei muito legal mesmo. Sim. É na Noruega, não é? É, na Noruega. É muito legal como... E você vê que a... Caralho, esqueci o nome dela. Não é Amazona o nome dela, Valkyria. Valkyria. A Valkyria meio que falou, ah, já que o Thor não tá fazendo, eu vou fazer alguma coisa por todos aqui. E ela meio que tá se virando como a rainha de Asgard, ali, a primeira... Não primeira dama, primeira ministra, sabe? Aqui. Ela tá assumindo o comando, a liderança do povo, né? Isso. Uhum. E aí você vai ver o Thor, que tipo, ele não tá falando com ninguém, ele ainda tá mal com o que aconteceu, de ele não ter matado o Thanos. E cara, e você vê o Thor gordo. E nossa, a coisa mais engraçada e quebra de expectativa que você vai ver. Porque assim, o Thor, ele sempre foi conhecido, cara, que pedaço de mau caminho, que homem. O cara é mais bonito da Marvel, mano. O cara, todo mundo concorda que ele é mais bonito. É, não tem como, entendeu? Não tem como. E você vê ele gordo, e você acha muito estranho no começo. Tipo, estranho pra caralho, velho. Você fala, mano, o Thor tá gordo. Tipo, o que que tá acontecendo, tá ligado? E é muito engraçado porque ele virou o tio bêbado da família. O tio bêbado que fica jogando Fortnite com os amigos, tá ligado? Ele virou nerd, ele virou público. É, que tipo... Ótimo. Não, mano, e aquela cena é muito engraçada de tipo... Ó, o cara tá falando mal de mim aqui. Ah, é maravilhoso. Ele pega o fone e fala... Eu vou aí e vou te quebrar a cara. Mano, é o Thor brigando com uma criança, velho. Era Noob Master 69, o nome dele. Ótimo. É muito, mano, é muito nickname de gente de videogame. Tipo, é o 69, saca? Mano, é muito engraçado, velho. Vocês sabiam que aquele carinha de pedra lá dele é o Taika Waititi, né? Eu não sabia, cara. Que eu da não hora. Sabia. Eu não sabia. Caralho, que da hora. É maravilhoso. Aquele cara sabe fazer cena de comédia. Ele sabe, puta cara. Merda. Nossa, puta merda. Vamos todo mundo assistir What We Do in the Shadows no Netflix, por favor, gente. É muito bom. Cara, e eu queria muito saber, eu não vi nenhuma matéria, como foi a relação dos outros diretores com os irmãos Russo. Eu acho que assim, ok, tudo bem que os Russos fizeram, mas eu queria saber se, tipo, se eles foram consultados em algum momento. Não sei, eu queria saber se teve... Não, eu sei que no Guerra Infinita teve pra cena dos Vingadores, por exemplo. Teve uma consultoria do James Gunn e tudo mais. Mas eu acho que... É, do James Gunn. É o James Infinita. Gunn que faz o... Guardiões. Teve uma consultoria do James Gunn. Ah, não era pro primeiro Vingadores? Eu não entendi. Não, teve uma consultoria do James Gunn. Pro Vingadores Guerra Infinita pra fazer as cenas do Guardiões da Galáxia. Ah, entendi. É, já que ele conhece o personagem e tudo mais, né? Ele conhece todo mundo. Mas eu acho que... Eu tava vendo um artigo esses dias falando sobre se a Marvel dá liberdade criativa suficiente para os diretores deles. E aí, porque, como são os diretores deles, qual que é o perfil? E no artigo meio que eles chegam à conclusão que a Marvel deixa os diretores fazer o que eles querem. Seguindo aos o manual. Poucos. É, exatamente, tem a fórmula. Porque assim, todos os filmes da Marvel, por mais que eles tenham uma diferença ou outra, eles se parecem. Até não se parecem de questão de história, mas eles parecem estar no mesmo universo. Independente se você está na Galáxia ou se está em Nova York. É diferente de você ver, sei lá, Eu vou falar, ter que citar, gente, desculpa. Um Batman vs Superman comparado a um Aquaman. É difícil. Não dá pra entender que tá no mesmo universo. Não, mas isso é outro assunto, você vai ficar pra DC mesmo. Quase eu puxei, você não pode DC de novo. Então, aí o Kevin Feige, a produção tem muito peso também nesses filmes, porque tipo, eu considero o Kevin Feige, além de produtor, um diretor geral de tudo, sabe? Tipo, que ele normalmente ele cuida mais tipo um roteiro, não é não? Tipo, pra fazer tipo um roteiro meio parecido. É, unificar essa parada inteira, sabe? Pra você conseguir fazer aquilo. Porque se você fizer, tipo, 80 pessoas fazendo 20 filmes conectados que um filme só fecha tudo, não dá, não, cara. Fica, porque cada um vai comprar uma coisa que quer. Não dá. De fato. É assim, você vê que o Thor tá um bêbado, ele não quer participar. Só que assim, falam, cara, a gente precisa de você. Eu nem me lembro qual foi a frase. Você lembra, Gabs? Ele tá depressivo, né, na real, se a gente for... Não, ele fala assim, mano, a gente consegue resolver a treta do Thanos. Aí ele fica, puta merda, não fala esse nome aqui. E aí, não, a tipo, gente consegue resolver. É meio Voldemort, né, tipo, mano, não cite esse cara. A gente não fala o nome dele aqui. É bem assim mesmo, cara. Mas aí eles convencem ele do mesmo jeito que eu seria convencido. Tem cerveja lá na nave. Aí ele fica, bora. Tem cerveja lá na nave é muito... Cara, você nunca pensava que o Thor ia ser, no filme, na porra do último filme do universo, esse ia ser o argumento que ia trazer ele pra briga. E foi. Exatamente. Tá, cara, ótimo, é muito bom. Isso é muito bom, velho. Tá ótimo. E eu adorei isso. Achei muito foda. Porque agora eu posso fazer um cosplay decente. Igual, eu posso fazer um cosplay de Thor. Inclusive, tô pensando em fazer pra Comic Con, gente. Se quiser me patrocinar, vou fazer, vou deixar a barba crescer pra fazer. Eu vou fazer de Hulk, hein? Ó, eu vou fazer de Hulk, vou fazer um crossfit. Vou me sentar de tudo. O meu vai ser de Thor mesmo. Vou fazer de Thor é o último filme gordinho. Porque é top. Cara, essa foi a única cena pra mim do filme que foi um pouco demorada, entendeu? Eu senti meio cansaço, falei, ah, tá bom, puta, entendeu? Porque é um filme longo. Uhum. Mas é um mérito eles fazerem um filme que, tipo, não parece que passou todo o tempo que passou, entendeu? Mas sim, pra mim essa é a única micro barriguinha e não foi uma... E assim, é uma micro barriguinha porque se os filmes tivessem essa micro barriguinha, mano, beleza, tá ligado? Super aceitável essa barriguinha. Foi o único momento que eu pensei, puta, eu tô vendo um filme, né? Entendeu? É tipo, caralho, tô vendo um filme aqui, tem que aceitar isso, mas beleza. Aí a gente vai pra cena do Ronin. Que eu acho muito legal, porque já tinham falado dele do filme, falam que ele matou muitas pessoas no México, que é o Clint, que é o Gavião Arqueiro. Ele realmente ficou muito puto, porque ele perdeu todo mundo que ele tinha, e pessoas más pra ele não perderam. Então ele realmente fica mal com isso, ele fala, não, eu vou ser o justiceiro. E ele atua como o justiceiro de tipo, ó, não, cara, vocês também vão sofrer e sai matando todo mundo. Ele metendo... é tipo o Thanos dos filhos da puta. É, só que o dele não é 50%, é só cuzão que ele mata. É. Ele não é imparcial, né? É. E, cara, é muito legal a cena de ação, tipo, a cena de luta de espada. Porque você não tinha visto ele lutando de espada, né? Sempre foi o arco, arma dele. E, mano, você vê que ele manda bem pra caralho com a espada. Tá com um visual muito da hora mesmo, gostei muito. Metendo porrada em todo mundo, e quem vai pegar ele é a amiga dele, que já atuou com ele, que é a Viúva Negra. Que fala, ó, a gente pode ajudar e a gente pode salvar o mundo. Aí vem o teste da viagem, que falam, ó, a gente precisa de alguém pra testar isso daqui, pra ver se vai dar certo. Botaram primeiro o Homem-Formiga, né? É, tem o Homem-Formiga que, tipo, ele já tem... E é legal isso que falam pra... Porque, assim, poderia ficar fácil ter esse argumento, ah, deu errado, volta de novo. Mas eles deixam claro que eles só conseguem voltar por conta das partículas PIN. É. E eles têm um estoque limitado disso. Tipo, não é infinito, sabe? Ó, a gente tem, mas é só isso, uma viagem pra cada um. Não dá pra fazer mais. Porque o PIN não tá lá, então não dá pra fazer mais. Sim. Não, acabou, cara. É isso. O Tony Stark não estudou partícula PIN e fez uma também. Cara, porque é o projeto da vida do PIN, né, mano? Não deve ser tão fácil assim. Ah, mas o projeto da vida, sei lá, tipo, viagem no tempo era o projeto da vida de alguém. E ele fez em 2 dias. Ninguém era tão inteligente assim. justificável. Tá, sim, senão tem... Aí tem uma cena quando acontece o erro, que eles vão mandar o Clint. Uma cena que é muito legal e me ajudou muito a entender como era a viagem no tempo, que é eles explicando de tipo, ó, você não pode fazer isso, não faz isso, aí fala, calma aí, a única coisa que você entende de viagem no tempo é viagem de volta pro futuro, ele sim. E aí eles falam uma saravada de filme de viagem no tempo. Tipo, mano, e é muito legal isso porque, cara, é o que a gente entende. É mais referência. Aí tem a explicação que eles falam como funciona a viagem no tempo, que não é isso, que assim, o seu passado vira seu futuro durante um tempo, e assim, e é isso, você não vai voltar e mudar, criar nova, mudar o futuro, mudar a sua atualidade, na verdade. Você vai mudar o... Você vai mudar o passado de forma como se ele fosse o futuro. Então, você tem uma sua linha do tempo, e aí você vai pro seu passado, a sua linha do tempo continua, ela só fez uma curva só, sabe? Ela fez tipo um retorno. E talvez uma outra linha do tempo tenha algum problema por conta disso. Isso, e aí você vai criando um futuro novo para o passado. Sim. Sabe? Tipo, para o passado, porque como ele é seu futuro novo ali, e você sai dali depois de novo, ali continua o seu futuro. E se você fez merda, ele vai criar um futuro novo. Ele cria uma nova linhagem, né, digamos assim. E é legal porque, assim, eles já conseguem explicar para todo mundo fica na mesma página e entende o que é viagem no tempo. Diferente de muito filme que tenta deixar subentendido, esse eles explicam, tipo, A com B, como que é viagem no tempo pra não ter esse problema no futuro. Como que é pra eles, né? Porque essa é uma parada, tipo, normalmente a viagem no tempo ela é diferente dependendo da história que você tá querendo contar, tá ligado? E eu gostei do jeito que eles explicaram, pra mim foi simples, não foi cansativo, entendeu? É rápido. Cara, exatamente. Entendeu? Tipo, você entende. E tipo, aí... a Marvel nunca teve a proposta de fazer um filme, tipo, ah, não, eu quero pensar muito sobre como vai, tipo, tá ligado? Tipo, sempre foi um filme meio entregado, tá ligado? Ó, vou entregar, essa é a nossa história, demorou, e é bom, tá ligado? Tipo, comprem essa ideia e tá valendo. Isso, eu vendo elas, tipo, não vou fazer você ver, tipo, um puta de um filmaço, cabeça, diferente dos filmes da DC. Tipo, mano, é isso daí, velho. É isso que eu tô te oferecendo. Compra essa ideia e tamo junto. E eu comprei e achei legal pra caralho. Pra mim fez mau sentido. Sim. Eu também, eu comprei, porém assim, eu tenho uma ressalva disso, que é o que eu falei no outro cast. Viagem no tempo. Não é que vai ser um artifício preguiçoso. Eu chamo de preguiçoso porque é muito difícil você fazer viagem no tempo sem deixar furo no roteiro. Sim. E esse filme tem furo no roteiro, não tem como negar. Mas se você não pensar muito, eu acho que funciona. É isso. Quando eu assisti a segunda vez ontem, eu comecei a olhar assim, cara, vamos pegar só o básico, vamos seguir o que eles estão apresentando pra gente. Porque se você não pensar muito, você não consegue, sabe, cara, criar nada. Sabe qual que é a parada? Sabe qual que é a parada do filme? Ele pode ter o furo de roteiro que ele for. Se ele for divertido o suficiente, você só vai perceber o furo... Se você parar pra pensar muito. E o cara, o Vingadores, cara, ele é tão foda em tantas coisas... Você, mano, você tá cagando, tá ligado? Eu quando a galera começa a falar, por que tal pessoa não foi? Eu falo, irmão, você viu? Você viu o filho da puta pegando o martelo do Thor e batendo no Thanos, velho? Você viu essa cena? Então acabou, mano, tá ligado? Ó, gente, isso foi um spoiler, não queria dizer nada. Não, cara, é muito legal, uma cena maravilhosa, mas já falamos dela, porque essa cena merece ser louvada. E aí eles falam, beleza, então quem vai voltar vai ser o Ronin, o nosso... Que aí você vê a tatuagem dele, que tá muito foda mesmo. Fechou o braço, né? Ele fechou o braço e falou, mano, é nóis, tamo junto. Acho que a mulher dele não deixava. Aí quando ele ia... Capaz. Aí falou, agora é minha vez, agora eu vou fazer essa tatuagem que eu tanto quis. Aí vai lá, vai meter a tatuagem no bração, fechou, e ele volta no tempo... Pra ver a filha dele. E, cara, e essa cena emociona. Você vê que, tipo, o quão desesperado ele tá pra ver a filha dele. E, tipo, acaba o tempo dele. Tipo, ele não consegue ver a filha. E é muito foda isso. Eu achei muito do caralho. Eu fiquei arrepiado e fiquei meio tristinho, assim. E, tipo, caralho, mano. Que pesado. Mas achei do caralho. Aí a gente vai pro quê? Pra cena final, né? De viagem no tempo. Aí vai pra caminhada deles até com o uniforme. Nossa, da hora essa cena, hein? Ah, não. Parou. Antes disso, eles falam assim, ó, a gente descobriu a viagem no tempo. Agora vamos descobrir como a gente vai pegar essa porra. Quando, aliás? Quando a gente vai pegar esse negócio. Sim, que é uma ótima cena também. E aí eles falam, eles percebem que todo mundo já teve algum encontro com a joia, com algumas das joias, e... Que quase morreu por alguma das joias. E aí, então, eles começam a ver qual foi o momento mais provável, o momento mais propício pra pegar. E aí vai o Thor primeiro fazer a apresentação de PowerPoint dele, que é maravilhosa. Puta merda. Puta merda, muito bom. Ele explicando tudo assim. Não, isso aqui é... A Jenny, a gente, ela... onde foi, só fica triste no meio da explicação. Essa é a Jenny, ela foi tipo uma faísca do meu coração lá, mas aí a gente... Que é o bichinho lá que fala, tipo, tá bom, cara, já deu, tipo, faz um sinalzinho pra ele, tipo, beleza, tudo uma bem. Vida que segue, saca, tudo bem, é isso. É, muito bom. Aí eles vão apresentar os outros, apresenta pra eles de Vormir. Na hora que o Homem-Formiga descobre que tem que ir pro espaço pegar coisa, e o Rocket vira pra ele, ah, que bebê bonito, você quer ir pro espaço? Eu vou te levar pro espaço. Como eu ri. Como eu ri. Cara, é muito bom, velho. Tipo, mano, é que pra eles, tipo, pra eles ficou normal ir pro espaço. Mas, mano, o Homem-Formiga e a gente ali de tipo, caralho, vamos pro espaço, vai ser legal, tá ligado? Muito bom, cara. Fica mó animadão, mano. É muito bom. Aí a outra, a Nébula apresenta a pedra que tá lá na morte, lá, o Homem-Formiga já quer vazar. E aí eles descobrem que tem 3 pedras em Nova York de uma vez só, então fechou quando vão pegar. É muito legal esse brainstorming deles. E é legal esse brainstorming porque, assim, eles querem ir mais gente possível junto, né? Principalmente pra Nova York, porque, cara, as coisas podem ficar feias. E aí começa a chuva de referências ao seu próprio universo. Acho que isso é o ponto máximo, cara, de criar o universo, é você poder... Você mesmo se autorreferenciar. Tipo, cara, eu já tô fazendo isso há 10 anos, velho. Eu posso me referenciar. Eu tenho conteúdo suficiente pra isso. E aí eles se dividem em squads. Vão 3, uma squad pra cada canto. E a gente vê a primeira squad voltando pra Nova York de 2012. Nossa, velho. Que da hora, mano. Puta merda. É muito bom. Nossa, que aparece. Da hora, velho. New York, 2012, logo no meio do Vingadores 1, no final. E você fica, puta merda! Aquela cena que é muito legal de, tipo, ele fazendo aquela câmera, dando voltinha neles, todo mundo um de costas pro outro. Cara, é muito legal. É muito... Pra gente que, tipo, viveu essa parada, sabe? Viu acontecer e tava animado, é muito legal ver essas referências. Muito legal, cara, mesmo. Nossa, é muito foda, velho. Nossa, cara. Arrepia, muito, né? Bom, cara. Muito bom, é muito bom, muito bom mesmo. E aí você tem uma divisão, você pega o Homem-Formiga junto com o Capitão América e o Homem de Ferro, eles vão pra um lado, que é o lado onde tava tendo a treta absurda ali, e você vê um outro que é o Hulk indo conversar com a Tilda Swinton, que é a Senhora do Tempo, eu esqueci o nome dela. Nossa, cara, a Maga Suprema, Maga, né? Suprema. A Maga Suprema. Nossa, a Tilda Swinton foi uma surpresa, hein? Nossa, assim, você vê que ela tava fazendo dela em 2012, a gente não viu, mas o mundo tava acontecendo ali. Eu esqueci, tipo... eu quando eles falaram, ah, tem 3 Nova York, eu falei, cara, beleza, tem a coisa lá, tem a pá e a outra, tá ligado? E aí você vê ela, tipo... Tá, tem a do Loki e a do Tesseract, né? Sim, aí você vê, tipo, ela, foda, mano, cara, comprando a briga ali, metendo porrada em todo mundo, e eu gostei muito, mas muito, de você mandar o Hulk... Porque você tem a figura da pessoa mais puta da Marvel, o cara que é movido à raiva, conversando com uma maga. Com, tipo, uma pessoa que é zen. O Hulk também é muito bom, tá ligado? Eu gosto do Hulk, que ele primeiro tem que se disfarçar pra chegar onde ele quer. Que eu tinha o caminho também. Vai, Hulk, fica com raiva, hein? Nossa, mano. Puta, cara, essa cena é muito boa, velho. Fica com raiva, Hulk. Ele bate assim, tá ligado? Ele bate. Puta merda, sensacional, velho. Obrigado, Marvel, por isso. Obrigado mesmo. Aí ele vai conversar com ela e, tipo, e ele tenta ir na porrada. Só que, mano, ele toma um murro que ele sai do corpo dele. Tipo, nossa, assim não, véio. Queridinha. Nossa, maravilhoso. Aí, você, beleza. Né? E é legal como ela se conclui, porque, assim, ó, a gente só veio pegar porque o Doutor Estranho deixou acontecer. Ele falou, cara, ó, tá aqui, deixa pra você. Aí ela entende, cara, eu treinei ele pra ser o melhor. Se acontecer isso... Ela já sabia que ele ia ser o melhor, ela, cara. Ela sabia que ele ia ser o melhor. É... Porque, assim, ela via o futuro dela até a morte dela. Mas ela, sim, sabia que ele ia ser o melhor. Então ela parou ali, então ela não sabia como ia ser pra frente. E se ele tá falando que é pra dar? Se ele fez, é porque tem um porquê. Espero que você esteja certo. Espero que ele esteja certo. E aí ela entrega a joia. E aí ela dá uma explicadinha que a joia precisa voltar pra onde ela estava. Pra que assim eles possam não criar futuros cagados, saca? Tipo, precisa manter a sua ordem dentro dele. E eu gostei disso, tipo, beleza, vai ter que voltar pra entregar isso daqui. Então, meio que a joia do tempo é a mais fácil que eles conseguem, porque é só conversar, na conversa eles ganham. É, eu acho que... É, tem uma opção. Na hora eu achei que ia ser difícil, eu também achei. Eu achei que ia ser mais difícil, mas... Cara. Mas foi legal. Eu achei muito legal do jeito que aconteceu. Igual o final de Doutor Estranho, a gente não espera. Porque, assim, não é com luta, é com diálogo que eles resolvem as coisas. Sim. Exatamente. Ela tira ele da força dele, que ele é um parrudão. Mas peraí, vamos conversar, tá bom? Muito bom. Vamos trocar uma ideia aqui, então. E eu gostei muito disso. Aí a gente tem meio que um plano que tá rolando, que eu gostei muito desse ideia de plano aí, de eles tentarem não cagar tanto a linha do tempo, não se apresentarem pros Vingadores do passado e conseguir tirando cada um deles. Até porque os Vingadores do passado provavelmente não iam acreditar neles, né? É. Achar que era uma coisa do Loki, sei lá, que ia achar. Qualquer coisa assim. Aí a gente tem um plano rolando com o Doutor, com o Homem-Formiga e o Homem de Ferro, aonde eles tentam tirar a joia que tava com Thanos. Com Thanos não, com o Loki. Cara, eu tô errando os nomes e tudo. Puta que pariu. Eu tô muito percebendo. Nossa, o Ferro chega lá no topo, lá, na cena que eles estão acabando de pegar o Loki. E é mesmo bastidores dos Vingadores ali já, né? Tipo, são as cenas que a gente não viu. Tava acontecendo, sabe? Ele dá uma olhadinha na bunda do Capitão América. A piadinha da bunda do Capitão América. Eu falei, tipo, precisava da piada quinta série, tá ligado? A minha mulher tá louca até agora dessa piada. Pela bunda? É. Porra, que bunda, né? Vamos concordar. Caralho, cuzão. O Gabs falou que todo mundo concorda que o Thor é o mais bonito. Eu fico em dúvida entre ele e o Homem de Ferro. Eu acho que a média final, eu acho que é do Thor ganha, sabe? Mas porque... o Capitão América tem seus méritos, que porra. Não, o Capitão América, mas eu vejo muita gente falando assim, eu acho ele bonitão, eu acho, não acho ele tão bonito. Mas eu nunca ouvi falar isso do Thor. O Thor sempre foi uma constante. É, o Thor é... Na minha bolha. Agora é foda. Vamos lá. Beleza, aí tem um plano que eles descem e o Homem-Formiga meio que dá um estalo no coração do Homem de Ferro do passado. E com isso, eles deixam cair a caixa onde está o Tesseract, o Loki pega e some. Simples assim, a gente não tem... Mano, tipo, beleza. Eu achei muito foda a cena que tá o Homem-Formiga saindo com a maleta e o Loki olha pra ele, tipo, caralho? Eu sei que não é uma coisa aqui, tipo, tá ligado? Ninguém viu isso, tá ligado? Olha essa porra desse chute aqui, ninguém viu nada. Foda. É foda demais. É muito legal. É muito bom, cara. O Loki é muito bom, velho. Essa micro cena eu achei sensacional, tá ligado? E com isso, ele acabou, tá? Resolvi, tipo, beleza, o Tesseract a gente não vai ter. Nossa, isso é muito foda. Não, e você criou uma realidade paralela, né? Porque o Loki não vai ver aquela pedra, não. Sim. Então é isso que acontece. Talvez pra já ter... Acho que tem uma série anunciada do Loki já, né? No negócio da Marvel. Tem, no Disney Plus. Do Disney Plus, então já... Ah, é? Eu acho que é exatamente isso. Na verdade. É, eles tinham que justificar de alguma forma, então... Viu, aonde que tava aquela pedra depois do Vingadores? Que pedra? É a do Tesseract. Foi pro Asgard com o Thor. O Tesseract, eu acho que é a joia que dá mais volta em todo o universo Marvel. É, porque ela é a joia do espaço. É, Aí, beleza. Aí a gente tem a cena do Capitão América, que aí o Capitão América fica responsável de pegar o cetro. Viu, guys, eu não entendi essa cena que ele entra no elevador. Porque não é a mesma cena do Capitão América 2, é? Não, mas acontece que acontece a mesma coisa. É, sabe? Tá ligado? Eu achei... Cara, puta, eu queria muito ver a porradaria ali de novo, cara. Eu fiquei falando, caralho! Não, eu achei muito mais foda. Eu falei, velho, eles vão refazer aquela cena maravilhosa, mano. Ele metendo porrada em todo mundo. Só que ele quebra sua expectativa de si. Não. E foi legal, foi porque, legal, foi legal. Porque, querendo ou não, o Capitão América evoluiu. Ele não é mais o cara bonzinho que sempre foi. Uhum. Ele fala, não. Ele resolve de uma forma. Cara, é muito bom. De forma foda, velho. E tipo, High Hydra. E tipo, ok, pode levar. Nossa. Você fala, não, não vai ser assim. E, mano, e é assim. E, cara, e é isso. A Marvel fazendo, tipo, beleza, gente. Assistam esse filme maravilhoso. Não criem expectativas. Uhum. Porque a gente vai quebrar ela. Vai ser fodido, cara. E faz referência aos quadrinhos, que saiu um quadrinho agora há pouco tempo, né? Que é como se fosse o Capitão América fosse um espião, que ele era um Skrull, na verdade, cada quatro. Então até isso faz referência, então, porra. Cara, o que mais tem é a história pra fazer referência, então. Que genial. Não, eu achei genial essa parte, na moral. Muito foda. E aí vem a briga do Cap versus Cap. Que é muito puta que boa, pariu, que da hora, velho. Claro que ele fala assim, ah, eu fiquei confuso no começo dessa cena, porque por um segundo eu achei que era o Loki, mano, sacou? Guys, diga. Eles apelaram pra Marta, mano. Eles apelaram pra Marta, mano, eu achei sensacional. Yeah! Eles apelaram pra Marta, isso é fato. Yeah! Não é a primeira vez, e apelaram já pra Marta. Apelaram pra Marta, velho. Qual que foi a outra? Foi a do Bucky. Foi? É, o Bucky, mas não é o pior. Eu assim, viu? Bucky... No Guerra Civil eles fazem isso? É, porque o Homem de Ferro descobre que matou a mãe dele e aí ele fica putaço. É um mata invertido, não é um mata igual. Ah, entendi. É tá. Que você mata, não mata. Não, é... Apelam pro Marta. Só que antes disso, tem um bagulho que eu acho mais foda. Vocês sabem que o meu herói preferido é o Capitão América. E tem aquela cena de tipo... Cara, ó, eu tô com o Loki aqui, venham pra cá. Aí começa a briga e eles falam, ele toma uma porrada e ele fala, eu posso ficar nisso o dia inteiro. Aí você Nossa. Fala, aí ele vira e fala, eu sei que você pode ficar nisso, tá ligado? Pô, eu quero dar os devidos créditos aqui, que quem me falou da Marta foi minha mulher. No cinema ela começou a gritar, a Marta, a Marta! Cara, e é muito bom, tipo, é muito engraçado. Mano, é muito bom, cara. Apelam pro Marta, ok. Nesse eu aceito. No outro não, mas beleza, tá valendo. Não, não vamos mais questionar isso aqui. Cara, e o... E cara, mano, a cara que ele fala, tipo, mano, eu sei que tipo, você consegue. E ele tá tomando... Ele, na real, é tipo quando criança tá falando o bagulho, que você não aguenta mais, tipo, tá bom, mano, já falou, não precisa repetir, eu já sei, velho. É muito bom. É muito legal mesmo, cara. Ele bate no capitão, o capitão resolve aí, some, e com isso ele já tem uma joia. Sim. Aí acontece de eles olham um pro outro... E entende que, tipo, ó, a gente vai ter que voltar ainda mais no tempo pra poder pegar isso daqui. E é uma conversa que rola do Capitão com o Homem de Ferro, um olhando pro outro e eles se entendendo assim. Uhum. Então, tipo, beleza. E é muito foda, porque eles precisam ir pra um lugar, eles precisam voltar pra um lugar que vai estar a joia e o Hank Pym, né? E o Hank Pym pra poder pegar... E eles não tinham ideia se eles iam chegar no dia certo, na hora certa. Sim. É tipo, é um chute total deles. Mas assim, teoricamente, parando pra pensar agora, só pensei nisso agora. Se eles voltassem, sei lá, pra 15 dias antes, eles podiam esperar 15 dias? Não, por conta do tempo que eles não tinham. Porque já tava programada a volta deles. Não eles que programam a volta. A volta não, acontece não. No... Não, porque eu tô falando voltar antes do Thanos pegar as paradas, é isso? Não. Não, tipo, vamos supor, se eles... Beleza, se eles vão lá pro passado e erra, tá ligado? Tipo, ah, eu errei, o Hank Pym só vai estar aqui daqui 15 dias. Eles podem esperar esses 15 dias no passado? Acho não, só isso. Eu acho que eles podiam ter voltado, tipo, um mês antes. Aí não adianta, né? Porque assim, eles iam lá, falavam com o Nick Fury, ó, a gente tá precisando dessa pedra. Falava com o Hank Pym, a gente tá precisando das partículas e volta pro futuro. Mas aí não ia ter filme, né, gente? Vamos lá. Não ia ter filme. Ah! Mas eles acertaram, a gente tá falando se eles errassem, entendeu? É, se eles errassem, mas é que você tem o homem mais inteligente do mundo com isso. Vamos lá, continuemos, a gente vai pra Mosir, sei lá, o nome da cidade. Formir. Que a gente vê é o planeta que a gente vê a primeira cena do... Guardiões da Galáxia, que é o Peter Quill dançando e indo atrás de uma joia do infinito, que ele não até então não sabia como que era. E a gente vê essa cena por trás, o que é muito engraçado. Porque, tipo, o cara tá cantando e dançando, pra ele faz sentido. Mas pra quem tá de fora, não. Pra quem tá de fora, você fala, caralho, que zoado, o cara cantando e dançando. E é muito, é muito bom. Mano, eu senti eu trabalhando, tá ligado? Eu senti eu trabalhando. Eu sou assim na rua, cara. Eu vou andando, eu fico... Yeah! Tiki, tiki, tiki. Tiki, muito tiki, bom. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Muito, muito legal. E esse problema resolve rápido, né? Eles vão lá, pegam e saem vazados. Mas tem a treta da Nébula lá, né? Mas tem a treta da Nébula que, sei lá, dá algum bug na cabeça dela que o Thanos do passado consegue saber que ela veio do futuro. O que é muito legal. É uma solução inteligente pra caralho, de explicar pro Thanos o que tá acontecendo. Então, aí a gente tem a... Esse se resolve muito fácil, na verdade. Não tem... Atirando esse lance do Thanos. Mas pra pegar a joia em si é muito tranquilo. Eles pegam a joia e o máquina de combate consegue voltar muito rápido pro que seria a nossa atualidade agora. E aí já corta. Tipo, essa cena é rapidão. Pra pum. Resolvido. Mas a Nébula fica, né? Isso, e eles não entendem. A Nébula fica. E aí, acho que não é nem conversado porque ela fica. E pra mim, eu tinha ficado meio bugado de tipo... Cara, sério que ninguém percebeu que ela ficou? Tipo, mano, aconteceu alguma coisa aí, sabe? E aí, depois, quando eu parei pra pensar, foi... Faz sentido porque pra gente é muito tempo. Pra eles, são segundos. Sim. Tipo, a diferença de um segundo é tipo, mano... É tipo... Essa daqui voltou 59,20. Esse voltou 59,25. Pra gente é muito tempo, mas pra eles então, são 5. Não, então, mas assim, se não. A gente for parar pra pensar, eles voltaram todos ao mesmo tempo. Por mais que um voltou antes, ele voltou pro mesmo momento, entendeu? O cara voltou depois de 5 minutos do passado, mas ele voltou pro mesmo tempo. Então todos eles voltam exatamente ao mesmo tempo. É que na verdade, a máquina de combate, ele volta antes que a Nébula. Não, eu sei, mas eu tô falando assim, Gu. Tipo, lá em Nova York passou uma hora. Desse daí passou 40 minutos. Mesmo assim, todos voltam no mesmo tempo, entendeu? Tipo, eles voltam porque tá programado pra eles voltarem naquele segundo, pra abrir o portalzinho lá, pra eles saírem naquele tempo ali. E aí eles saem do mapinha ali no mesmo tempo todos juntos. No tempo normal, só piscou, entendeu? Só piscou. É. Eles já estavam de volta. Entendi. Seria maneiríssimo se acontecesse isso, né, na tela. Tipo, não mostrasse nenhum flashback, só... É, nossa, pronto, tamo aqui. Caralho, ia ser da hora, velho. Ia ser muito foda. Aí foi legal, foi divertido. E a gente vai pro que seria o Gavião, junto com a Viúva Negra, eles chegando na Joia do Tempo, né? É na Joia do Tempo, não. É do Tempo? É do Puta, tempo. Cara. Não, é da alma, não é? É da alma. Da alma, porra. Cara, a hora que eles... Que mostra o planeta, porque antes eu não lembrava. Eu falava, puta, onde que tava essa, velho? Eu não lembro. A hora que mostrou o planeta, eu falei... Puta, é. Puta, porque você sabe que um dos dois não volta. Você já sabe que, tipo... Beleza, vou matar um aqui, eu vou ficar muito mal com isso. Mas alguém tem que morrer. E o pior é que eles não sabem disso. Porque, tipo, eles estão indo, cara, eles não sabem. Eles estão sorrindo, falando tipo assim, nossa, estão bem longe de Budapeste. Ah, nossa, se não fossem outras circunstâncias, a gente já tá curtindo mais esse lugar. Cara, me arrepia de lembrar dessa cena, porque, mano, eles estão vivendo a vida normal, eles não sabem o que tá por vir, saca? Cara, é nossa, muito da hora. Puta que pariu. Cara, eu só queria comentar sobre, tipo, como é bonito a amizade entre o... Os dois, né? E a Viúva Negra. Sendo que, tipo... Querendo ou não, a gente tá meio saturado de, tipo... Todas as amizades têm um quê de, tipo... Ah, vamos pegar, tá ligado? E eu gosto muito de não ter isso, entendeu? Não ter nenhuma conotação sexual. E eu tenho uma frase que eu repito muito, porque eu trabalhei em bar durante muito tempo. Trabalhei em bar, mano, é mó perrengue. E uma frase que eu falo é, as amizades que você faz se fudendo são as amizades que você leva pra sua vida. Sim, sim. Tipo, é o que você vai levar, cara. Porque se a pessoa tá num momento ruim com você, no momento bom é fácil. Sim, entendeu? Sim. Então, tipo, sim. Os dois se fuderam tanto, mas tanto, que agora tá tranquilo pra eles, sabe? Eles estão super de boa, são super amigos. E eu acho muito legal isso. Super amigos. É, são super amigos, cara. Aí é outro, hein? Aí, beleza, aí eles conversam com o Caveira Vermelha, que até então eu não sei o que, que ele tá fazendo aí. Se alguém puder, por favor, me explicar, eu agradeço, que eu não sei da onde tiraram esse tiozinho daí. Sério mesmo, eu sei que ele já tava aí antes, mas por que ele foi pra aí, eu não sei. E aí ele conta pros dois que, ó, alguém vai ter que morrer. E aí fica aquela disputa dos dois de tipo, e aí, quem vai ser? E os dois assumem pra si, ó, não, eu vou. Pode deixar que eu vou e eu resolvo isso. Eu achei muito bom. Tipo, ah, não, a gente sabe quem tem que ser. Pera, eu tô começando a achar que a gente não tá concordando, tá ligado? Tipo, eles falam isso com um sorriso no rosto, tipo... Sim, sim. Acho que a gente não tá pensando na mesma pessoa, tá ligado? E aí tem o duelo de agilidades, nada de poderes, de um cara, contra o outro. É muito foda. Que é muito, eu achei muito foda. E tipo, mano, é um quebra-pau, só que na agilidade, tipo, não é porrada um na cara do outro. É tipo, eu vou pular. E até o momento que o Gavião Arqueiro pula, eu falei, beleza, é ele que vai morrer. Ok. Gosto muito dele, mas tinha que morrer alguém. Aí, do nada, ela pula, prende ele e se joga. E, tipo... Nossa, cara. Nossa, cara, isso é muito foda, velho. Isso é muito foda mesmo. Tipo, e ela fica segurando a mão dele e ele fala, eu não vou te soltar. Ela fala, você tem que me soltar. E ela senão se vai os dois, né? Tá ligado? E, tipo, você tem que levar a joia e, tipo, beleza, tchau. E ela empurra e ela se joga. E mostra ela toda desbagaçada. Ela... Nossa, cara, puta que triste que eu fiquei, velho. Porque, puta, ela é uma personagem muito foda e ela é uma mulher maravilhosa, cara. Puta merda. Porque você sabe que ela não vai voltar, velho. Tipo, você aceitou, tipo, mano, não dá. Ela morreu, não tem mais Viúva Negra. Ok. Mas é foda. Cara, E aí, a gente já tem então o quê? A gente já tem a joia do... Que tava... Ah, não, a gente tem a parte do Thor. Não vale esquecer, gente. O Thor foi passado. Ah, ó, a gente já tem as joias da alma, a joia do poder e a joia do tempo. Sim. Aí a gente tem a joia vermelha, que é a que o Thor volta lá pra Asgard pra pegar, que é no dia que a mãe dele morre. E é muito significativo. Vocês lembram como que a mãe dele morre? Eu não lembrava dessa cena. Eu não lembrava também, não. Você lembra? Aí, matam ela, né? É, eu não fazia muito tempo. Nossa! Entendi. Eu achei que ela morria de combustão. Não, assim. Thor 2 é um filme tão merda, cara. Que eu não esquece, é, então, eu não lembro. Eu sei que ela morre. Não. Eu lembrava que ela morre porque eu lembro que morre no... Não, no 3 que morre o Jean, né? É, no 3. É que no 1, o Odin dá um susto. Ele dá uma caída, né? É. Mas não chega. E aí fica o 2 caído, e aí a mãe dele morre, no 3 ele volta e morre também. Tá. Sim. Aparecido. Aí volta e tá ele e o Rocket, que é muito engraçado, os dois trabalhando juntos. Mano, o tapa que o Rocket dá na cara dele é maravilhoso. É muito bom, mano. É um tapa de uma mãozinha pequenininha, tá ligado? Mas parece que dói. Puta barulho. E é legal, tipo, os dois ali. E, cara, eu gosto muito que você vê o Thor indo falar com a mãe dele. Que foi uma pessoa que ele gostava muito e não teve. Sim, tipo, ele não tem essa conversa com a mãe. E é muito legal porque, tipo, ele quer falar pra ela. Tipo, mãe, é hoje, sabe? Vai acontecer isso. E ela fala, não, eu não quero saber. Tá tranquilo, mano. Tranquilo. E ela sabe que ele veio do futuro, tipo... Eu fui criada por bruxas, tá bom, eu sei de onde você veio, tá ligado? E cara, mãe sempre sabe, vamos combinar? É, mãe sempre sabe. Cara, tem uma pessoa que você não consegue enganar nunca, é mãe, velho. É mãe. Aí, tipo, ela fala isso que é muito legal, é muito significativo. O Rocket pega a joia e, mano, você nem é o ponto ali, saca? Tipo, você vê que eles voltam no tempo, não é pra pegar a joia. É pro Thor se aceitar com a mãe dele. Sim, sim. E ele passa a ser completo de novo, né? Sei lá. Ele meio que supera a depressão que ele tava, tá ligado? Até o Mjolnir ele pega de volta, né? Então tá realmente completo de novo. Isso. E tem essa cena que é muito legal, ele pegando o Mjolnir, que você fica tipo... É maravilhoso. Mas por quê? Nossa, velho. É verdade, velho. Não, e aí assim, todo mundo fica olhando, tipo... Aí ele fala... A mãe dele fala... É que às vezes demora um pouco. Tipo, pro Rocket, tá ligado? Já conhece já a peça. Já conhece, tipo, já sabe como funciona. E aí, eles voltam com a joia resolvida, o Thor se aceitando novamente. E aí a gente volta lá pra Nova York de novo. O Capitão e o Homem de Ferro, eles voltaram mais no tempo. E eles voltam pra 1970. O que pra mim foi muito estranho. Eu não sabia o porquê eles estavam voltando. Eu falando, mano, calma aí, por que vocês estão voltando tão longe? Eu não fazia assim ideia e eu gostei muito do que eu vi. Eu entendi, eu imaginei que eles iam, tipo, atrás lá na Shield e do coisa. Só que não, eu não imaginava, real. Aquele Howard Stark, é o mesmo Howard Stark do primeiro Vingador? Não, ele é o Howard Stark do flashback que tem nos filmes Homem de Ferro. Sabe? Ah, o primeiro filme de Homem de Ferro tem, tipo, é que assim, aquele do primeiro Vingador, ele é mais antigo, ele é tipo anos 50, eu acho, não é? Que passa. É, e aí então, esse aí ele é anos 70. Não, eu não lembrava dele. Eu imaginei que ele podia encontrar o pai dele, mas quando eu vi aquele cara, eu falei, Homem de Ferro 1, explicando, tipo, toda aquela. A Tonylândia, lembra lá do Starkland que tinha lá? E aí ele é como se fosse o Walt Disney fazendo um vídeo lá, falando isso não, terceiro filme. Tem uma ideia tecnológica. Ah, não, era, tipo, sim, isso, sim, sim. Primeiro filme. Sim, sim, eu sim. Acho que é o primeiro, lembro, que tem um mapinha, lembra? Ou é o segundo? Talvez seja o segundo. É isso aí, gente. É nesse daí mesmo que vocês falaram. Concordo. Uhum. Aí eles voltam e, meu, eles têm que encontrar, eles sabem aonde estão. Aí eles dividem a missão. O capitão vai atrás da partícula PIM. E o Homem de Ferro vai atrás do que seria o Tesseract daquela época. Uhum. Beleza, tá valendo. Aí assim, o Capitão, ele consegue encontrar fácil as partículas PIM. Só que ele encontra uma coisa que pra ele é muito mais importante. Que é a PEG. Puta, cara, essa eu sabia e eu adorei, velho. Mesmo sabendo que ela ia encontrar, que provavelmente o que ia ser no final e tal... Eu achei sensacional, mesmo assim. Ele encaixou muito bastante. PEG, e é muito legal porque ele vê que não é só ele que sente falta. Ela também sente falta dele. Aham. Que tem a fotinho e tudo mais, e você fala, caralho, tipo, mano... A Cheirosa também, tá com saudade também. A Cheirosa também gosta dele, sabe? Não é bagunçado o negócio. Aí você já fica tipo, caralho, que da hora. Só que ele não tem nenhuma relação com ela. Tipo, ele não conversa com ela, não fala nada... Ele só vê a foto. Diferente do Homem de Ferro. Que o Homem de Ferro, no elevador, papo de elevador. De elevador não, no corredor, ele encontra o pai dele. E ele fica bugado quando ele vê o pai. Não, não é no elevador. É no corredor, né? Você falou. É, no corredor. Ele realmente. Ele perde o chão. Ele não sabe o que fazer. E é difícil o Homem de Ferro. O Tony, ele não sabia o que fazer. Você vê que ele escapa, ele é muito liso. Por ele ter esse jeito, desse humor dele, meio sádico e tudo mais, ele consegue fazer as paradas numa boa. E você vê ele sem palavras, você fala, ok, isso aqui é importante pra ele. Foda, velho. E você vê que ele encontra o pai dele em um outro momento, que ele encontra o pai dele quando ele já tem uma filha, quando ele entende um pouco o pai dele. Nossa, isso é muito foda. Cara, e eu achei muito incrível isso, porque, assim, ele também tinha alguma coisa pra acertar com o passado dele. Ele também precisava conversar com o pai dele pra se acertar. E tem a conversa de elevador, que são eles batendo um papo, e o pai dele falando, você tem uma filha? Tenho, o nome dela é tal. Tipo, que legal, deve ser legal. Tipo, você tem alguma dica pra me dar? Tipo, mano, é o pai pedindo a dica pro filho. Você fala, mano, que do caralho, nossa, velho. Nossa, cara. Nossa, isso pra mim foi pesado, velho. Não, e me pegou pra caralho isso. Porque eu falei, porra, que do caralho. Obrigado, Marvel, por tá deixando eu ver essas cenas tão fodas. Aham. Uhum. E vocês perceberam que o motorista se chama Jarvis? Sim. Então, esse Jarvis, ele tá na série da Peggy Carter. É o mesmo ator. Eu não sabia, que eu não vi a série. Eu também não vi, mas... E eu achei muito legal. Mano, é muito legal que, tipo, eles falam, senhor, a gente já não conhece aquele cara? Ele fala, não, eu não me lembro. Porque, tipo, o seu filho tá acabando de nascer ainda, cara, ele não nasceu. Eu achei muito, muito foda essa cena. Cara, a conversa dos dois. Eu acho que essas cenas dão muito mais valor pra todas as batalhas que a gente vai ter depois. Tipo, total, essas cenas total. Emocionantes, sabe? De total. Entrega de um com o outro, eu acho muito boa pro que a gente vai ver depois. E aí, a gente tem a Nebula que não voltou pro futuro. Ela continua nesse passado pra pegar as joias do infinito. E com esse bug que deu no tempo, o Thanos consegue ir até ela. E quando o Thanos chega até ela, ele captura, sabe, né? Nossa. Ele sabe o que aconteceu. E você vê que é um misto de orgulho, de tipo, beleza, o que eu fiz deu certo. Só que assim, deu certo, mas vai dar desdar certo. Então o que eu preciso fazer pra resolver? Então ele fala, aí ele é muito inteligente, o Thanos, e ele, do nada, ele saca, ó, eu vou ter que terminar isso e a minha briga vai ser outra agora. Minha briga vai ser pra acabar com todo mundo, porque se eu deixar sobrar alguém, ainda vai existir esperança. E eu não posso deixar que a esperança exista. O que pra mim é muito parecido com o que é discutido em Game of Thrones, o porquê o Rei da Noite quer matar o Bran. Porque assim, enquanto existir história, você ainda tem esperança. Então, por isso que ele precisa acabar com toda a história, ele precisa acabar com toda a humanidade. Tem que começar do zero. Ele precisa começar do zero. É muito legal isso. E assim, e meio que se resolve, tipo, a Nebula fala, ó, ele te matou pra conseguir o que ele quer. Pra você tá bom isso? Ou não? E que ela fala pra Gamorra. E a Gamorra já fica com o pezinho meio atrás, né? Tipo, cara, e aí? O que eu vou fazer quando eu tiver que escolher algum lado? Qual vai ser? E aí, beleza, resolve isso. E aí todo mundo volta. Aí eles acabam voltando pra atualidade com todas as joias que eram necessárias. Mas sem a Viúva Negra. É muito engraçado que antes de eles partirem, a Viúva Negra vira, acho que, pro Capitão América, né? E fala, tipo, te vejo daqui a um minuto. E aí depois quando volta, ela não tá lá. Puta, velho, te vejo daqui a um caralho. Vai tomar no cu. Por isso que seria legal o pum-pum. Eu queria ver esse pum-pum. Sabe? Porque sai todo mundo e volta sem a Viúva Negra. Fica tipo, meu Deus. É que aí você ia perder o impacto da sim, luta. Sim, eu queria ver uma cena pós-créditos. Não, sabe o que você pode fazer? Quando sai o filme... Isso, edita. É. Alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Tomara. Eu também quero ver. Deve ser legal. Eu vou fazer. Guerra Views. E cara, e é legal a briga que, tipo, falam que não deixaram, falam pra voltar no tempo, não sei bem. Acho que o Gabs pode falar que ele viu ontem. E ele fala, eu fiz o que eu podia, tipo, alguma coisa assim. Ou volta você e faz alguma coisa assim, não fala? Exatamente. Foi tipo isso, não tem volta, porque o cara lá da caveira falou. Se você quiser, você pega seu. A gente tava falando pro Thor, eu acho. Você pega seu martelo e vai estar lá pra resolver essa porra. É muito legal isso, muito foda. Cara, é muito foda. Mas o cara tava mó tenso, você é louco. E cara, eu entendo essa parada deles, tipo, não prestar atenção na Nebula. Porque eles ficaram um putaço, entendeu? É que assim, foi uma coisa que eu pensei quando eu saí do cinema. Só que depois, quando eu pensei mesmo, eu falei, não, beleza, tá explicado, sabe? Não preciso... Os caras estão preocupados com outra coisa, eles não esperaram isso, não. E assim, vocês acharam da manopla Stark? Eu achei do caralho. Nossa, muito foda, né, velho? Não, aí, vamos lá. Eu falei das piadas do Rocket, cara. A piada do Rocket dessa cena, eu também achei. Que eles estão colocando as pedras na manopla, aí do nada o Rocket vira e... Pau! E eu fico, caralho! É muito bom, cara. É muito quinta série, tá ligado, velho? Eu muito faria isso, cara. Você muito faria isso de verdade. Eu muito faria isso. É tipo um pão muito só. E o Hulk tomando um puto do susto, cara. Até ele. O Hulk tomando susto. Até ele, é foda. Sensacional, que ótimo. Mano, isso é muito bom mesmo, cara. Eu gosto dessa série. Olha que eu sempre reclamei das piadas da Marvel, e eu gosto das piadas do filme. Eu acho que eles acertaram total a mão nas piadas, né, velho? Foi não demais. Tem nenhuma piadinha solta, sei lá. Aí, beleza, aí eles vão encaixando, e eu achei muito legal a cena, porque eles já deixam claro que assim, ó, eu não tive que construir nada novo pra isso. A minha armadura se adaptou pra tal. É, que é a tecnologia dele. É, tipo, já tá explicado pra você não ter essa pergunta no futuro. Já se encaixa, já resolve isso. E aí tem aquela briga de, tipo, quem vai fazer o estalo? Vai ser o Thor? O Thor se sentindo culpado já se oferece, né? Porque o Thor ainda tá se sentindo culpado. Eu falei, eu tenho que fazer isso. Eu que tenho que fazer. Merda. Aí meio que fala, não, tipo, mano, você tá inteiro salgadinho, saca? Não é você que tem que fazer. Aí o Hulk vira e fala, não, eu faço. Isso daí é totalmente... Gama. E energia é pra gama. Mim fazer isso. Como... Se eu tivesse que estar aqui pra isso. E aí ele vai lá, faz o estalo. E, mano, e você não sabe o que acontece. Porque não é, tipo, na hora que resolve a parada. Sim. Não, é na hora, só que você não tinha ninguém lá no QG pra voltar. É, tipo, mano, é isso, voltou. Aí eles saem correndo. Isso não, isso é maravilhoso, cara. O Homem-Formiga vai pra fora e tem... Tem os passarinhos cantando. Porque, cara, você não percebeu, tipo, mas deve fazer uma falta do caralho, sabe? Essas coisas da natureza que a gente não sente, mas faz uma puta de uma diferença. Sim. E aí, mano, e aí o telefone dele toca do Clint. Que, cara, é muito legal, tipo, mano, beleza. Resolveu, deu certo o que eu precisava fazer. Aí. Eles não têm nem tempo de comemorar, cara. Eles nem comemoram. Nossa. Aí o que acontece? Uma nave pica, gigante, chega e começa a destruir tudo. Nossa, e eles não entendem o que tá acontecendo. Eles não entendem. Não entendem. Aí a Nebula sai... Não dá pra entender. E aí começa o quebra-pau. Porque aí, tipo, todo o quartel-general dos Vingadores cai e rola uma divisão. Você vê que todo cai, capitão... Ele não cai, ele não cai. Ele virou outro planeta, ele vira cratera. É bizarro. É bem destruidor. Aí o que rola, tipo, mano, beleza, destruiu e tem uma divisão. Você vê que Thor, Capitão e Homem de Ferro vão pra um lado e o Homem-Formiga, o Máquina de Combate e o Rocket vão pra outro e o Clint fica sozinho. Aí o Clint, ele vê que vai dar merda, o que ele faz? Ele vai lá e... pega a manopla e ele sai correndo. E, mano, eu já ouvi muita gente no passado, não tanto antes, não tanto agora, que reclamavam que, assim, ele não tinha poder, ele não servia pra estar lá. E, mano, ele dá uma aula, velho. Ele sai correndo, matando todo mundo com uma espada. Tipo, mano, é totalmente arcaico. E com os arcos dele, né? Os arcos dele, que ele sai... Ele sai usando as flechas, ele explodindo. Ele sai colocando as flechas, explodindo. Mano, muito foda, tipo, estourando tudo. Mano. Ele subindo aquele fosso, mano, com a espada, não vai matando geral também. Com a espada, ele sai cortando, tipo, cortador de cana, tá ligado? Tchau! Tchau! Muito foda. Muito foda. E o Homem-Formiga vai tentar salvar o pessoal, né? Ele pequenininho, aí tem uma cena do trailer lá, que ele vai tentar salvar o povo de, tipo, mano, vamos tentar resolver isso. E aí, a gente tem o Thanos desse... Ele não morreu também, né? Porque a explosão foi tudo na cara dele. Pá! Porque é quadrinho, né? Voltamos a isso. Reflexos. Aí, chegamos no... Tem a divisão, tem uma galera... E é legal isso porque você sabe exatamente o que cada um tá fazendo. Não fica perdido isso. Você sabe exatamente na hora da merda onde tá todo mundo e por que um não tá ajudando o outro. Uhum. Então, um vai pra um canto, correndo com a manopla... Que o Thanos manda a Nebula correr atrás Viu? Dele. Viu? É nessa hora que o Thanos já tá lá embaixo? Sim. Já, ele aí... fala assim, eu vou só sentar aqui ele tá e sentado. Eu vou esperar. Nossa, cara, isso eu é só vou esperar. Aí você fala, mano, calma aí. Tipo, ele não vai ficar sentado esperando. Não, ele vai. Porque ele acredita, ele sabe o que ele tá fazendo. E, mano, e você fica tipo, esse cara tem um poder, velho. Nossa, quando cara, você, ele é muito foda, velho. Quando você faz isso, você confia muito no que você faz. Sim, e, cara. Mano, e ele é muito grande, ele tem uma espada muito legal. Aquela espada dele de dois lados é muito, muito legal. É muito legal mesmo, mano. E aí tá os três lá, você tem o Capitão América com o escudo dele. O Capitão lá tá com o seu escudo meio lascado da cara. O Homem de Ferro... Aquela... Não, ele... É, ele não tá lascado. Não, ele... Não, ficou essa, mano. O coisa quebra o escudo dele. Quando eles vão lutar. Ainda não. Ainda gente, tá de boas com o que ele tá lá. É, eu acho que tá de boas também. Tá de boas, não. Não, não, ele tá lascado com a caída do prédio só, gente. Não que ele tenha apanhado, entendeu? Ah, tá. Ah, ah, o Capitão América tá lascado. É, caralho. Ah, tá de boas. Nossa, eu tô mexendo o escudo. É, eu não, também. Vocês estão loucos. Ele tá lá com o seu escudo lascado. Não, não, não. O escudo tá bonito. O escudo tá bonito. Aí, beleza. Aí chegou o Homem de Ferro bonitão naquela armadura da hora nele. E o Thor, com toda essa viagem no tempo que a gente tava falando de ele precisar se aceitar, ele se aceita. E quando ele se aceita, ele pode voltar a ser o Thor de verdade. Que aí cai um raio nele. Você fala, ele troca de roupa. Ele troca de roupa. A barba dele faz umas trancinhas. Nossa, que foda, velho. É tipo, é muito foda. Anão de Senhor dos Anéis, tá ligado? Sim, sim. Gordinho, parrudinho, com a barba trançada aí, e dois machados na mão. Tem a Rompe Tormentas e o Mjolnir. Você fala, mano, agora o pau vai comer. Agora é o que eu quero, cara, ver. Nessa hora, eu não imaginei que ia, tipo, o que ia acontecer em seguida. Mas quando eu vi o Thor com os dois, o martelo e o machado, eu falei, tá meio estranho isso aí, né? Tá meio estranho, você vai pergunta, tipo, dois? Pra quê, tá ligado? Só que, é, mano, é uma cena muito massa, velho. Pra meter véio. O pau, cara. Pra meter o pau, é. É uma não, cena é... muito massa, velho, mano. É muito da hora. Você vê ele com os dois na mão. É muito top, tá ligado? É porque com a Stormbreaker, ele já saía soltando raio pra tudo quanto é lado. Eu falei, cara, ele vai ter duas? Mas beleza. É, imagina, deixa, mano. Eu achei estranho. Aí, beleza. Aí vai lá e tem a cena de luta do Homem de Ferro com o Thanos. É muito legal, só que ele apanha muito rápido. Tem uma cena muito, sim, boa de luta, só que, mano, ele toma um tapão que ele cai pro lado e ele desmaia dentro da roupa. Sim, e sim. E aí você começa a ver, você fala, mano, o Thanos é porradeiro. E o legal do Thanos... Não, o Thanos sem joia alguma, cara, é foda. Sem joia, sim, ele tá metendo pau nos três. E, mano, vamos deixar aqui, mano, uma ressalva muito grande. O que os irmãos Russo sabem fazer de luta, velho? Você consegue sentir o peso da mão do Thanos. E a criatividade, vamos. A criatividade que os caras usam isso também, mano, é fodida. Tipo, o peso que você sente descendo é tipo um murrão. Você fala, caralho, pesado. Tipo, deve ter doído isso. Sabe? Cara, o movimento que ele faz, o movimento que ele faz também é do peso do próprio Thanos, sabe? É muito bom. É muito, muito, muito bom mesmo. Cara, é aquilo que vem desde o primeiro, do segundo Capitão América, Capitão, né? Que foi o primeiro filme que eles fizeram. Isso vem muito deles, cara. E é muito foda, velho. Nossa, é muito foda, velho. Não, e eles eram jogadores de comédia antes. É mesmo? Eu não sabia. Eles eram jogadores de comédia. Eles foram contratados pra Marvel, porque assim, eles dirigiam alguns episódios de Arrested Development e Community. Só que aí tem um episódio de Community que eles fazem uma paródia com um filme de ação. E pra fazer paródia, você tem que manjar da parada, sabe? Sim, sim. E aí, porra, e aí os cara curtiram e falaram, vem aqui com a gente fazer filme. E os caras são puta diretor de ação. Cara, é foda mesmo, foda mesmo. Foda, mano. Pra mim cortou tudo, mas eu concordo com o Gaps. É isso aí, mano. E aí tem o pau que o Thor leva também, que é, mano... Nossa. Mas o Thor toma um pau, mas o que ele bate no Thanos também, sim, mano. É, sim. Mas você vê que o Thanos, tipo, o Thanos tá de boaça, tá ligado? Sim, é tipo o Anderson Silva, ele tá falando, vem tranquilo, se afoba não, vem tranquilo. É super de boaça, tipo, vem tranquilo, toma porrada aqui, porrada ali, porrada aqui, porrada ali. Você fala, mano, e aí vem aquela cena que o Thor tá jogado no chão, aí você fala, puta, vão matar o Thor também. Mano, ele tá enfiando o Stormbreaker no peito do Thor. É, sim, começou a entrar. Vou, mano, vai morrer, velho. Essa porra vai morrer. Não mata não, já matou a viúva, não mata esse homem. Aí, mano. Nossa. Mano, chega o martelo, o Mjolnir, no peito do Thanos. E aí a sala de cinema vai abaixo. Viu? Peraí. Posso falar o que eu imaginei nessa hora? É. Quando eu vi isso acontecendo, eu falei, Capitã Marvel chegou. Por quê? Porque ela é foda, ela é do bem. Porque assim, até então, o que eu tava imaginando? Eu falei, mano, eles vão fazer a Capitã Marvel ser um papel muito grande, porque, tipo, estão vendendo meio que isso, entendeu? É. Sim. Só que eu gostei dela não ser, entendeu? É. Também gostei, porque, porra, a saga tá sendo construída faz tempo e vem uma pessoa com esses caras e tal, é, então. É, tipo, vai chegar um terceiro aqui e vai querer sentar na janelinha. Eu gostei disso também. Teve uma galera que não gostou, mas porque, tipo, falou, porra, por que apresentou ela então? Mas eu falei, mano, eu gostei. Eu gostei que... Peraí, faz todo sentido, cara. Sim, eu achei legal. Porque ela vai ser, tipo, do próximo, tá ligado? Sim. E, mano, a hora que mostra o Caps... Mano, nossa, aí é a hora. Mano, sério, quando acertou no peito, mano, a sala de cinema foi abaixo, tipo, nego levantou, sabe? Levantar da cadeira pra aplaudir. Porque foi a coisa mais massa, velho, que você podia ter, cara. Não tem cena que. Sei lá, eu gosto muito do Capitão. Eu esperava essa cena, eu gostaria que acontecesse. E quando acontece, cara, é muito da hora. É um presente pra gente que acompanhou essa porra. Tipo, velho, obrigado por me dar isso. Que foi cara, muito do cara. A Ju, que adora o Capitão, tá ligado? Ela adora mesmo. Ela amou, velho. Ela fala que é a melhor cena do filme pra ela. Tipo, nossa. Sendo sincero, eu acho pra uma das melhores. Pra mim também. Talvez eu acho que pode ser. Pra mim, é uma das melhores cenas, cara. Porque, mano, você tem a porra dele, tipo, mano, destruindo, velho. Destruindo. Com o martelo, dando uma martelada. E aí, velho, vem a criatividade de luta que eles fazem. Nossa, que é que colocar eles batendo com o Mjolnir. Escudo, batendo no escudo pra poder atingir. Cara! Nossa, é muito foda isso, cara. Isso, sabe o que é essa cena? É você brincando com seus bonequinhos em casa, você fazia isso. Você fala, mano, e se eu bater nisso aqui, mano, é isso. É uma cena de brinquedo de criança, só que eles estavam fazendo isso no cinema. Pra mim foi gastando isso. Gastando milhões de dólares. É um brinquedo de gente grande, tá ligado? E cara, que é cena massa, velho. Que cena massa. Só que aí o Thanos mostra o quanto ele é pica e ele começa a bater, muito no escudo e o escudo quebra. Nossa, cara, não sei pra vocês, mas pra mim o escudo é a representação de esperança do Thor. Do Thor, não, do... Thor, caralho? Mano, eu sou péssimo pra nome, sério, velho. Tá horrível, meu amor, pra nome. Vocês não viram eu falando de Naruto ainda, porque os nomes mais confusos que tudo. Aí, cara, e mano, ele quebrou, e quando ele quebra, a esperança vai embora pra mim. Você fala, não vai dar. Eles não vão conseguir, velho. Eles me conseguiram, com essa cena, eles me passaram, tipo, eu não tenho esperança. Não, e nessa hora, você já até esqueceu que os caras estão vivos, entendeu? É. Você esqueceu, tá ligado? O filme te coloca tanto dentro, porque, mano, você esquece do que tá acontecendo do outro lado. Sim. Tipo, que 50% do mundo foi embora, você esqueceu. Você fala, mano, não deu certo, não voltaram, é isso. Já era, sei lá o que vai ser no nosso mundo. Acabou. Mais um filme que eles perdem. O segundo filme que eles perdem, vamos lá. É, tipo, estavam precisando. Caralho. Dois filmes pra eles perderem os dois e acaba, tá ligado? Imagina. Que foda ser. Ia ser surpreendente. Ia ser surpreendente. O povo quer ser surpreendido com tudo hoje em dia. E, velho, e é isso. Tipo, mano, quebrou. E quando quebra, aí tem uma cena que, mano, mostra o capitão sendo capitão. E o porquê ele é foda. Nossa, é maravilhosa essa cena, que linda, né? E o porquê ele é foda de, tipo, ele amarra o escudo quebrado e ele vai pra porrada de novo. É muito bom que assim, ele amarra, ele levanta pode... e ele fica. E aparece aquele jeito dele. Cara, é muito bom porque eu acho que ele não precisa falar. Você já sabe o que ele vai fazer. É, não, a fala. É o momento, vai. Ia ser brega se ele falasse, tipo, eu podia fazer isso o dia todo. Mas aquele levantar é a representação do que ele falou. Ele não precisa falar, você sabe o que ele tá pensando. Quando ele levantou, eu falei, caralho, é isso mesmo. Tipo, ele vai fazer isso o dia inteiro e, mano, vamos lá, vamos pra guerra. Aí, do nada, você tem a chamadinha no ouvido, capitão, à sua esquerda, que é a mesma frase que, mano, eu tô arrepiado, caralho, velho. Que é a mesma frase que ele falava pro Sam, Capitão América 2. Mano, a sua esquerda. Aí você fala, não, velho, não. É que o Capitão América... Aí você pensa, vai chegar só um. É, o Capitão América fala pra ele. Aí, cara, aí começa a abrir os portais e começa a vir. Nossa, véio, gente, é para um caralho, olha, tá olha ligado? Olha que também aparece o portalzinho do Doutor Estranho, cara. Puta, eu adoro o Doutor Estranho, mano. Nossa, que foda, velho. Nossa, velho. É maravilhoso, mano. Vai chegando o pessoal. Só um aqui pra dizer que o Thanos, ele é muito honrado no que ele faz. Isso a gente tem que falar. Ele não ataca enquanto não tá todo mundo aí. É igual, tipo, na guerra, que assim, você tem que esperar todo mundo chegar. Chegou suas tropas, beleza, aí a gente vai pra guerra. Ele agora faz eu vou mandar minhas tropas. Agora, beleza. Agora a gente vai brigar de igual pra igual, tá ligado? E ele faz isso e, mano, e começa a chegar gente. Chega o Wakanda inteiro. Chega o pessoal do Guardiões da Galáxia. Chega o Homem-Aranha. Chega, mano, chega a famosa mina, porra toda, mano, tá ligado? Chega a Valkyria montada com um cavalo alado. Chega não, a Pepper chega também. Pô, tipo, mano, caralho, que caralho, velho. Que coisa maravilhosa, mano. Que obrigado, Marvel, nossa, por ter feito não, isso. E aí o... Aí depois... Não. Ah, aí tem a... não, agora aí vem pra mim o que é a frase mais foda do filme inteiro, que é o Avengers Assemble. Nossa. Pra todo mundo. Você olha aqui... Porque todos aqueles são Avengers, né, cara? É tipo, é todo mundo... mano, caralho, eu tô arrepiado falando disso. Porque é a coisa mais da hora de se ver, velho. É a coisa mais quadrinho. Você vê aquilo ali, é tipo, é o ponto alto do quadrinho e tá sendo o ponto alto do filme. Você tem todo mundo na tela. Todo mundo na tela... E aí começa o quebra-pau. E aí, velho, mano, puta. Nossa, velho, é muito foda. Começa o pau. Eu nem sei por onde começar. Por favor, puxem, que eu não sei. Eu não sei de onde a gente vai começar a falar isso. Cara, eu só queria falar que, mano, é a melhor cena de ação de super-heróis da história, cara. Porque, tipo... É. Não, é a melhor cena de ação da história. Eu também acho que é, por enquanto. Não sei. Vou falar, tô na hype, mas vou falar. Eu falo, foda-se. Gui, me achou que hype, quer me encontrar na rua e quebra ele. Não, eu não concordo, mas eu entendo, tá ligado? Qual cena é melhor, Vi? Caralho. Puta, cara, sei lá. Desculpa, nenhuma de Star Wars é melhor. Nenhuma. O que pode chegar perto é Senhor dos Anéis. E olhe lá. Entendeu? Mas não chega, velho. Não tem como. Ah, não dá. Cara, não dá. Eu gosto muito das cenas de Mad Max. Eu gosto... Não, mano. É maravilhosa a cena. Ah. É maravilhosa a cena. Puta, do caralho. Mas, mano, olha isso, velho. Olha isso. Tipo, mano, não dá. Não tem como. Não tem. Desculpa, não tem. Não concordo com você. Não, beleza. Eu entendo. É isso que eu falei. Eu entendo. Não dá. Eu pra vocês, mano. Mas pra mim não é. Mas, cara, é muito foda. É muito foda. Porque, tipo... Tem muita coisa. Tem muita gente lutando junto, e lutando junto mesmo, entendeu? Tá ligado? Isso é muito foda, cara. Isso é muito foda. E é foda, e vamos falar por partes, vai. Aí a missão é ligar a máquina do tempo e fazer o quê? Qual é a missão deles mesmo? Mandar as joias pro passado. As joias pro passado. Aí, beleza. Só que, mano, o furgão. Né, eles podiam até ter mudado um pouco, né? Podia ser. Sei lá, beleza. Tá, aceito. Thanos, né? Aceito. Aí, beleza. Eles pegam e falam, beleza, vamos lá, vamos pra cima, meter a porrada. E, cara, aí a missão é levar isso até lá. Só que vira um jogo de rugby a parada, e é muito legal isso. Porque conforme a manopla vai passando de um pro outro, você vai tendo reencontros de cada um. Sim. Você tem um reencontro do... da Vespa com o Homem-Formiga, você tem a Gamora do passado falando com o Peter Quill, e tem uma piadinha que é muito legal de tipo, eu me apaixonei por isso, tá ligado? Vale. Tipo, é sério que eu gostava desse cara, o que é muito legal. Tem aí, mano, e aí a gente tem o reencontro do Homem de Ferro com o Homem-Aranha, o que é muito bonito. É muito foda. O abraço que eles dão ali. Você compra a ideia, você fala, tipo, ele fez isso tudo pelo moleque. Foi. A grande motivação dele foi o Homem-Aranha. Foi o que ele teve como filho, como aprendiz. E ele correu atrás disso e ele fez acontecer. Ele trouxe de volta o menino. Caramba, e aí começa o Gavião, corre daqui, corre de lá. tá comigo, não tá, tá comigo, não tá. E eles jogam pro Homem-Aranha. E o Homem-Aranha, sendo o Homem-Aranha, fazendo piadinha no meio daquele caos, se balançando pra lá e pra cá, dando porrada em todo mundo, tem aquele uniforme dele que é muito foda mesmo, de tipo, ele pega... É, não sei, aranha combatente? Alguma coisa assim. E cara, ele começa a matar ele. Eu dou conta. Aí quando chega muito, ele fala: tá bom, gente, eu não dou conta, por favor, me ajudem. Tipo, me salva. Aí o Thor, o Capitão, é o Capitão ou o Thor que lança o martelo? Um dos dois lança o Mjolnir. O Homem-Aranha, ele joga a teia no Mjolnir, consegue sair de lá e ele cai no chão. E quando ele cai, aí tem uma cena muito foda. Nossa, que é quando os canhões que estavam apontando pra eles, que meio que o Thanos faz um sacrifício das tropas deles, aí começa a mirar pra cima e você fala: mano, quem é que tá chegando aí, cara? Porque, tipo, Nossa. Tá todo mundo aí e você esquece que a Capitã Marvel não tá. E quando ela chega, aí você fala: mano do céu. Aí ela chega, começa dando porrada pra caralho, e ela vai conversar com a Homem-Aranha pra pegar o Mjolnir. Já que o Mjolnir não, a manopla, já que é o objetivo. Aí ele pega, tipo, olha pra ela, aí fala: oi, eu sou o ela fala: eu sou a Capitã Marvel, pode me entregar? Ele: oi, tudo bem? Eu sou o Peter Parker. Tá bom, pode ficar com você. Aí ele vira, ele tá abraçadinho, mas... tá ligado? Ele tá abraçadinho. É muito foda, velho. Ele é abraçadinho com coisa, velho. Tipo, vou me fuder, mas... Mas daqui ninguém tira. Uhum. Aí ele pega... E pra mim essa cena foi foda. Ele falou: mas você tá sozinha, você precisa de ajuda? Ela fala: não, eu tenho minha ajuda. E só cola as minas da Marvel. E, mano, eu não gostei dessa cena, velho. Eu tava trocando ideia com a Ju depois. Eu achei que ficou. Não foi. Tipo, não, tem uma cena semelhante no Guerra Infinita que eu achei mais natural, tá ligado? Qual do Guerra? E essa foi muito tipo: ah, não, peraí. Vamos juntar. Aí, entendeu? Eu não sei. Mas sendo sincero, Vi, eu já vi tanta cena massa velha nesse filme. Pra mim foi mais uma e tá valendo, velho. Pra mim foi uma cena que eu pirei. Ok, pode ter ficado meio forçado? Talvez tenha. Talvez tenha, mas é o que a gente tá falando. De tantas coisas fodas que me fazem, eu compro mais essa ideia. A cena foi sensacional. A cena foi foda. Mano, porque assim... Nossa, a Pepper... Tem a Pepper. Bonita, velho. Nossa, velho. Tem a Feiticeira. Tem a Capitã Marvel. E, mano, e tem a Valkyria montada num cavalo que voa, mano. Caralho, eu acho que até foi antes disso. Foi antes disso ou foi depois disso? Que a... Mostra... A Feiticeira Escarlate lutando contra o Thanos, velho. É depois disso. A Feiticeira Escarlate, no quadrinho, ela é muito forte, tá ligado? Sim. E, cara, lá, mano, nossa, ela dá um pau no Thanos gostoso, velho. Ela mete a porrada no Thanos, velho. Você fala: mano, que do caralho. Aí, porrada vai, porrada vem, o Thanos pega a manopla. Aí você fala: fodeu. Quando o Thanos pega a manopla, não, você já... Isso. Você não tem esperança, porque, mano, ele já fez isso uma vez, ele vai saber o que fazer de novo. Sim, e aí, sim, é muito bom. Tem o ele conversa, beleza. Aí tem o Doutor Estranho lá, mano, salvando todo mundo, fazendo as magias dele. Só que o Doutor Estranho, ele também é muito forte e ele não entra na briga. Ele tem ele tá salvando, né? É, ele tá no terreno, tipo, ele tá ajudando com o terreno pro terreno ficar, tipo, ok pra eles brigarem, sabe? Porque tá caindo uma coisa, tá caindo outra. O Gabriel tá almoçando. Beleza, Gabi. Se quiser, corta e fala o que você precisar, tá bom? Não sei se tá ouvindo a gente. Aí, beleza. Aí, mano, e você fala: fudeu, porque ele tá com a manopla. E nesse momento tem uma cena que eu achei um pouquinho forçada, mas eu achei legal, que é o Doutor Estranho, ele olha pro Homem de Ferro e, durante a magia, ele levanta o dedinho. E ele e dá a entender, ele explica tudo ali, que nos 14 milhões de universos que ele viu... Era um só, que aquele era o... Aquele era o que ele sabia, o que ele tinha que fazer a parada. Uh-huh. E, com isso, o Homem de Ferro, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe, e antes disso, tem uma parada muito foda, que é... Que é a Capitã Marvel lutando contra o Thanos, né, cara? Sim, tipo, é. Porque a Capitã Marvel, ela, querendo ou não, tipo, ela é forte pra caralho. E, tipo, ela consegue bater de frente, ele precisa tirar a joia do poder pra poder bater nela, tá ligado? Senão ele não bate nela, não. Eu achei isso muito foda, cara. É, e assim, aí ela apanha. Isso muito foda, e voltando, a gente tem assim, e o Homem de Ferro, ele sabe o que ele tem que fazer. E o Homem de Ferro, ele voa com tudo pra cima do Thanos e tenta tirar a manopla dele. Quando ele não consegue, você fala, fudeu. Porque eu acho que ele nem tenta, cara. Eu acho que nessa hora, eu acho que ele tinha já feito uma parada na armadura dele pra, se ele encostasse a armadura dele na manopla, vinha as joias, entendeu? Mas a gente não viu isso. Então, por isso que eu falo que pra gente, mano, já era. Entendeu? Fudeu, e a gente vai perder de novo. É isso, valeu, foi bom ver esse filme. 3 horas de filme pra isso, tá valendo. E não. E aí, quando ele dá o estalinho pra matar todo mundo, ele não consegue. E quando ele vira pro lado, ele vê o Homem de Ferro com a mão, com as joiazinhas, que são a coisa mais foda do mundo. Nossa, o poder, cara, rodando na mão dele. E ele fala que ele é... Qual é a frase do Thanos? Que ele é eu sou... incontestável. Sou inevitável. Inevitável. E aí o Homem de Ferro vira e fala, e eu sou o Homem de Ferro. Nossa, mano, puta que cara, pariu, velho. É o começo e o fim de um herói. Sim, velho. Ele sim, começa, nossa, com eu sou o Homem de Ferro e termina com eu sou o Homem de Ferro e dando o estalo. E cara, e você não sabe o que esperar, tipo, velho, fudeu, porque você deixa bem claro que, assim, só o Hulk podia fazer isso por conta da força dele e dos raios gama. E quando ele faz, você sabe o que vai acontecer. Você sabe que vai dar ruim. Mas todo mundo começa a ir embora. Tipo, todo o exército do Thanos vai embora. Tudo, nossa, vira fumaça. Véio. E quando eu falo que o Thanos é muito honrado, o final dele também é muito honrado. Porque ele sabe que ele perdeu. E sabendo que ele perdeu, ele só senta e espera. Uhum. Ele senta, espera e vira pó. Aí tem aquela cena muito bonita, muito legal mesmo, que é o Homem-Aranha vindo falar com o Homem de Ferro. Tipo, senta do lado dele, tipo, mano, não, não, não, não. Aí meio que a Pepper chega, a tranquilidade da Pepper. Nossa. A Pepper de tipo... Ok, deixa... Ô, Gu, peraí, volta que eu tá me despedi travadaço, agora. Travadaço. Tipo, ela vira... Tá travadaço. Tá, fala, voltando da Pepper. Voltei. Fala... Aí a Pepper chega, você vê no olhar dela, nos gestos dela, que assim, ela sabe o que tá acontecendo. Ela sabe que o final é esse. O final, o Homem de Ferro não sobrevive. E ela consegue, tipo, ok, amor, não precisa falar nada. Só fica calma que vai dar tudo certo. Tipo, é triste, só que ao mesmo tempo é muito bonito ver essa ligação que ela tem com... Essa simplicidade que ela tem pra falar com o Tony. Eu gostei pra caralho. E assim se encerra a grande luta, né? Tipo, a luta final, a luta, acaba aí. A luta das lutas, né, com a morte, né, mano? Do Homem de Ferro, foda, fazendo, cara, esse sacrifício. Com o Homem de Ferro fazendo esse sacrifício, cara. Nossa, é muito foda, velho. É muito foda. E eu acho muito bonito, velho, o Homem de Ferro, ele se sacrificando, porque mostra a curva do personagem, né? De, assim, ele não queria ser, ele só pensava nele, ele vai mudando, ele se preocupa com o mundo, ele se preocupa com a família, e no final ele faz um grande sacrifício para que todos possam ficar bem, menos ele. Porque ele sabe que é inevitável que ele vai morrer, porque é a única forma dele deixar todos vivos. E é muito bonito, isso é muito representativo. E aí a gente tem o velório dele, que começa com uma mensagem que eu gosto muito, que é aquele vídeo que ele deixou gravado, que ele fala que há 10 anos atrás ninguém imaginava que iam estar onde eles estão. E tem uma dualidade com o que a gente tá vivendo, né? Tipo, há 10 anos atrás ninguém falava que ia ser esse o final de vingar. Tipo, eles iam chegar onde eles chegaram. E eles conseguiram chegar. E eu acho muito foda isso. É uma mensagem muito legal e termina com o coraçãozinho dele descendo, né? Tipo, essa é a prova que o Homem de Ferro tem coração. Descendo o riacho com todo mundo lá. E mostram também aquele garoto do final do filme 3, que eu achei que foi meio solto, por sinal. É, assim, eu não saquei que era ele, velho. Eu saquei, os caras me falaram depois, eu não saquei, não. Eu imaginei, só que eu falei, mano, que merda colocar ele aí, saca? Tipo, já passou tanto tempo, sabe? Ninguém nem liga pro filme 3, coloquei esse moleque agora, mas beleza, tá valendo. E, cara, e assim termina o homem, todo o Vingadores e o que a gente conhece como a fase 3 da Marvel. É. Com a perda do maior herói. Cara, e ele falando... não é o maior, mas... Não, véio, peraí, e ele falando, cara, com a filha dele, cara. Com a filha dele não, né? Falando com a Pepper, com a filha dele na holograma, cara, é muito pesado, velho. Nossa, cara, é muito pesado. Pra mim, eu tava tranquilo nessa hora. Tava todo mundo chorando no cinema, eu tava tranquilo. Falei, não, tô de boa, tô tranquilo. Aí a hora que ele fala, mano, eu te amo 3000, cara. Love you 3000, mano. Nossa, velho, aí velho, aí a catarata do Niagara abriu aqui. Eu falei, aí pegou, né? Aí bateu do lado esquerdo da filha, você fala, mano. Quando fala da filha, aí fica mostrando a filha dele e que a filha gosta de cheeseburger. Porra, mano, cheeseburger não, mano. Tá ligado? Tipo, e ela mega. E você vê que ela tá triste, mas tipo, ok, ela sabe? Ela é uma criança, tipo... né? Ela é uma criança. Ela não, cara, sabe que, outro bicho, tá ligado? Que foda, velho. E assim, termina da forma mais grandiosa possível. Acho que não tem como a gente não dizer que é maravilhoso, assim. Tem defeitos. Mas seria errado a gente apontar os defeitos diante de tanta coisa boa. É você procurar pelo em ovo realmente de tanta coisa foda que existe. Uhum. Cara, e aí depois disso, né, depois desse final maravilhoso, a gente tem o final do Capitão, né, cara, que é quase uma cena pós-créditos, né, porque isso é meio que o fim do filme, né, e aí ele volta pra devolver as coisas, né, ele vai devolver o Mjolnir pro Thor do passado. Sim. E ele vai devolver também as joias, né, pros lugares devidos, cara. E, cara, puta, é muito bonito, porque assim, ele sempre foi um outsider ali, né, ele sempre foi o cara que não tava perdido no seu tempo. E você vê que ele não viveu, na real. A vida dele foi baseada em servir. Ele nunca se permitiu se divertir, porque ele não tinha tempo pra isso. A vida dele era outra parada. Ele tava todos os amigos dele morreram, cara. Tipo, todo mundo que ele gostava, só tirando o Buck, tá ligado? Tipo, é muito foda, cara. Então ele volta, e ele tem que voltar depois de 5 segundos, só que ele não volta. Esses 5 segundos são... Meio que não acontece, todo mundo acha que perdeu... E parece que o Buck entende um pouquinho isso, de tipo, Sim. O Buck sabe que não vai voltar. Não, na hora que ele ia, o Buck já tava com uma cara de tipo, eu tô ligado o que você vai fazer, entendeu? Eu sei, sabe? Não precisa me contar, mas eu sei. E aí ele volta e ele aparece velho no final, né? Tipo, ele volta pro tempo, mas conforme uma linha do tempo dele. E sentado ali bonitinho e não precisa falar que é ele. Você entende que é ele. Cara, e tem um diálogo muito legal do Sam com ele, de tipo, você não quis voltar, né? Ele, não. Eu entreguei as coisas e achei que podia me divertir muito mais lá. Cara, é legal pra caramba isso. É emocionante, sabe? Tipo, cara... É o melhor final. É o final que aquele personagem precisava ter, tá ligado? É, tipo, não matar ele seria legal. Tipo, faria um sentido pra história. Só que esse é muito mais tocante do que a morte dele. Sim. Me fez chorar mais do que você matar ele. Porque eu fiquei com dó, tá ligado? Tipo, mano, ele fez o que fez, mas ele conseguiu viver. E é muito legal, muito legal. E tem a passagem de bastão, né? Nesse caso, passagem de escudo. Que todo mundo discutia se ia ser pro Sam, se ia ser pro Buck. E aí a gente já sabe que fica com o Buck. Com o Buck não, com o Sam. Com o Sam. Ah, tá. Cara, o Buck, mano... Pra mim, ele é o cara mais inútil desse filme. Sem foi. Mano. Cara, ele tem um braço de ferro e ele atira. Beleza, tudo bem. A gente já falou disso no outro. Mas, assim, eu gostei de ser com o Sam, porque o Sam, sei lá, cara, ele tem mais uma ligação com aquele mundo, tá ligado? O Buck, ele é meio... O Buck tá meio quebrado, né? Exato. Mas eu gostei que ficou com o Sam, porque, assim... Não precisa dar pro Buck, sabe? O Buck também vai participar da parada. Uhum. Precisa ser ele o capitão em si. E eu gostei pra caramba dessa salvação que der da história. E, cara, quando você vê ele dançando com a Peggy, quem não se emocionou no seu coração, cara? É muito foda, cara, é muito foda. tipo, você olha e você fala, mano, ele viveu uma vida pra servir, mas conseguiu chegar no que ele queria. Ele teve a dança que ele tanto queria com ela. E é do caralho. É um final maravilhoso. Sem sombra de dúvida. O melhor final imaginável pra maior sequência de filmes já vista no cinema por todos. Cara, muito foda, velho. Muito foda. E vale ressaltar também que a gente não tem cena pós-créditos, né? O que faz muito sentido a gente não ter. Porque é o final. Todas as cenas pós-créditos faziam você ficar pensando no próximo. E nesse daí, cara, não tem próximo. Tipo, sim, mano, sim. É isso. Acaba aí. Só que eu senti isso na sessão, porém achei que podia ser alguma coisa, mas todo mundo falou que você ouve um barulho de coisa batendo. Você sentiu? Eu não fui até o final. Eu vi só até a parte das assinaturas, que eu achei muito da hora, velho. Nossa, eu achei muito da hora, velho. Eu também achei muito bom, velho. Tipo, a gente tá assinando a obra que a gente fez aqui, saca? Sim, toma. Sim, cara. Achei muito legal, velho. Eu gostei muito do filme ser sobre os 6 originais, tá ligado? Eu achei muito bom isso, cara. É porque eles pegam a grandiosidade que você espera, ele te entrega, mas ele não faz você esquecer da onde veio. Sim, da onde tudo começou. E eu gostei bastante de, tipo, cara, assim, ó, vamos. Ok, é gigantesco, mas vamos agradecer a todo mundo que fez a gente chegar onde a gente chegou. E eles mostram isso de uma forma muito legal. E aí tem essa ceninha pós-créditos, esse barulho pós-créditos, que não fui só eu que ouvi, tá? Achei que tava maluco, mas não tô. E acho que agora é esperar, a gente ainda não sabe quais vão ser os próximos filmes. A gente só tem anunciado aí o filme do Homem-Aranha. E talvez Pantera Negra, quem sabe, fez muito dinheiro. Capitão Marvel fez muito dinheiro. Mas eles não anunciaram e eu acho legal não anunciar. Eu acho... Espera um pouquinho. Comic Con de San Diego, você anuncia e você fala quais vão ser os próximos. Acho que a gente precisa desse... Essa ressaca moral que a gente ficou, sim, sabe? Eu fiquei muito assim, depois que eu assisti... cara, e pra mim, tipo, eu não... Não sei se eu vou querer ver outros assim, sabe? Pra mim, tipo, essa história foi tão, tipo, porra, se eu quiser ver, eu revejo. Porra, tenho 21 filmes aí, entendeu? É que eu acho assim... Eventualmente eu vou ver os outros, obviamente, não sou louco, mas assim, pra mim, foi uma coisa que acabou. Se acabasse assim, tava bom. Não exatamente. Precisa ter mais. Tá sensacional, exatamente. Não precisa ter mais, tá bom assim, gente, beleza. Querem fazer mais? Cara, eu vou assistir, vou achar da hora, vou animar, vamos fazer podcast sobre isso. Mas não precisa, tipo... Talvez sim, eu não... Cara. Se não tivesse, não ia me fazer falta. É um dever cumprido maravilhoso, cara. Maravilhoso. Nossa, muito foda. Cara, vocês podem falar o que quiser. Ninguém vai falar pra mim que tava rolando um print aí. Pessoal falando que cinema não é isso. Cara, mas pra mim cinema... Esse filme é o que representa cinema pra mim. É você se divertir e poder pensar. Se a pessoa falou que não pensou em nada... Com Vingadores, eu não posso dizer nada, cara. Você já tá perdido na vida. Com tanta coisa que a gente discutiu aqui, tanta subtramas, tanto sentimento envolvido, a pessoa falar que acha que cinema de herói é só porradinha, cara, essa pessoa já se perdeu faz tempo. É foda, é foda. É isso. E vamos ver, né? Vamos ver se ganha alguma coisa aí, se ganha algum prêmio. Eu acho que não. Eu acho que não deveria, porque... Não precisa, entendeu? Tipo, beleza, saca, não vai ganhar Oscar nenhum, mas vai ser a maior bilheteria de toda a história do cinema. Tipo, foda-se, tá ligado? Enquanto vocês não me dão nada, eu cago dinheiro aqui pra vocês. Mas eu acho que ganha alguma coisa técnica ali, sabe, Vi? De tipo, melhor animação, melhor efeito especial, qualquer coisa assim, sabe? Acho que rola. Eu acho que rola. Tomara que rola. Merece, sabe? O pessoal não fala, foi bom, mas não ganhou nada. Vai ganhar. Vai ganhar sim, vai ganhar muito dinheiro também. Galera, eu tô inserindo aqui ao final dessa conversa toda, porque durante a discussão da Thalia, eu tava comendo uma bela costela, não lembro se era costela, não, era o feijão. O primeiro feijão que eu comi aqui em casa, feito por minha querida esposa, porque a gente nunca tinha feito feijão antes, então a gente tava aproveitando esse momento. Então eu tive que sair um pouquinho, sabe, dar aquela proteinada no fígado. Mas aqui, uma breve resolução do que eu tive, dessa batalha. Foda. É muito foda. Gostei de tudo. É, eu tenho uma coisa ou outra pra reclamar, mas eu não vou ficar reclamando, perdendo tempo sobre reclamação. Foi épico, foi foda pra caralho, funcionou pra caralho, é muito louco, é tudo que a gente queria ver. Vai ganhar dinheiro já pra dar agora no momento do SCAT no ar, porque cada dia que deu um na loteria. É, então, obrigado por ter ouvido o nosso cast. É, aqui quem fala é Gabriel Cédula. Até a próxima, com meus amigos. Qual que é o nome de vocês mesmo? Que se William Gustavo! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse cast. Foi muito show participar. Sigam a gente nas redes sociais, que vão estar aí embaixo do post. É @Gustavo, _ dela com 3 L's. O do Vitor é Vitor Espúvida, né, Vi? Fala o seu aí. Isso. E tchau, né? Tchau. É, meu nome é Vitor Espúvida em todas as redes sociais aí. Então é isso, pessoal. Beijo, até mais. Tchau, tchau.